você tem a essência da House Music. Check. Night Sessions. De segunda a sexta, 8 da noite. Energia 97. Olha só, a promoção da Demi Lovato já está encerrada. E 5 ouvintes da Energia 97 vão assistir amanhã Demi Lovato em São Paulo, no show exclusivo de lançamento do álbum Confidente. E esses são os ganhadores, hein? Camila Romano, Provazzi, Renê Farias Valente, Giovana da Silva, André, Henrique Del Valle e Natasha Anne Prado Goldman. Os cinco terão esse mega privilégio, essa mordomia, né? Porque o show será para apenas 300 fãs. E eles se deram muito bem, ligaram, participaram. Então fique ligado aqui na programação Energia 97. Em breve, com certeza, hein? Vão pintar aí outras promoções super exclusivas. A Energia 97 apresenta a fórmula perfeita para a melhor viagem da sua vida. Junte 3 dias e 3 noites a bordo de um navio de alto luxo. Agora, acrescente um ambiente familiar de alto nível com festas temáticas. Sob o comando dos principais DJs dos anos 80... 90 e 2000. Agora misture tudo isso com uma pitada de natureza de Búzios e Cabo Frio. E para completar, com um show incrível ao pôr do sol com a banda Roupa Nova. Isso mesmo. Roupa Nova. Esta é a fórmula do navio de maior sucesso do verão brasileiro. O navio do Energia na Veia. Já com 80% de ocupação. Faça hoje mesmo sua reserva na promoção. 3624-9007. 3624-9007. Ou na Lotus Travel. 2896-4665. 2896-4665. Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A fórmula perfeita para a melhor viagem da sua vida. Sai lento. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Dor. Essa sensação que para muitos é incômodo, para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Energia. 24 horas com São Paulo em movimento, é 24 e 25, pula pra dentro. Vai todo mundo, não dá pra ficar de fora, fala de tudo, futebol até xadrez. É a virada esportiva de São Paulo, que esse ano tá demais, esperando por vocês. Cidadania, qualidade de vida e lazer, tudo junto num evento só. Virada Esportiva de São Paulo, neste sábado 24 e domingo 25. Prefeitura de São Paulo, mais perto de você. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Selena Gomez e ASAP Rock, Good For You. Apenas os grandes hits. Dimitri Vegas e Neo. Show me to a higher place. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Avenida Paulista, 5:30 PM. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatá, e o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar a edição do Estádio 97 em nome de Esser, construindo com valor. Também em nome da promoção, chegou a sua vez consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Também em nome de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar o Estádio 97, então boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde por quê? Placar do estádio informa. Para. Vai, RG. Pode ir, eu libero você fazer. Olha, nem vou continuar, seu bem. Não, continua. Ah, agora começou, vai. Não, sabe o que é? Refugou, RG. Não. Parecia o Balu B de Não. Era pro filé mignon do sul. Sabe? Filé mignon do sul que torce pro mortal. Mas, por que filé mignon? É que só vem na boa. Cadê? Ah, tá. Então não vale. Mas você quer porque todo mundo come. É, então tem que fazer na frente do cara, entendeu? Eu esqueci. Como o cara não veio, então. Ah, não veio. É, deixa pra lá. Vai, seu Bento. Toca o bar. Vou perder tempo. Ô, seu Bento. Tudo certo. Filho do Grêmio. Tudo bem aí, seu Bento? Tudo bom com vocês? Tudo bem, né? Não, o seu Bento, hoje no estético tudo vai. Ah, porra. Como assim, né? Não está nada. Vamos começar então. Vamos começar assim, seu Bento. Here comes the Portuguesa! Porra, a gente torce. O placar do Estádio 97 informa. Jesus amado. Tô Canindé, nunca vi um torcedor daquele jeito. Quase 20 mil. Saindo pelo ladrão, velho. É, Lusa 1, Vila Nova 2. Quem tava torcendo pra Lusa? Ah, quem? Eu tava. Quem? Quem? Eu e um monte mais. Pronto, mas achei que coisa, mesmo. Luzinha, hein? Então eu vou pedir licença. Chega na boca do gol e perde. Eu vou pedir licença aos amigos pra falar o seguinte. Perto pra voltar, pra subir, não vai. E é mas difícil tá, com a situação. Tudo que você faz mal, vai mal. Por exemplo, hoje sim, hoje não. Domênico, parece aquela corrida do... Hoje sim. Do Barrichello. O Portuga torceu pra Argentina na Copa. Hoje sim, hoje não. Português aqui, ó. Torceu pra Argentina na Copa. Vixe campeão. O que aconteceu? Vixe. Nada. Ferro. Vixe. Nada. Tá certo? Ferro. Levou ferro. Tá certo? O Portuga. Torceu pra Portuguesa. O que aconteceu? Nada. Ferro. Nada. Torceu pro Atlético Mineiro. O que aconteceu? Ferro. Nada. Ô, agora, mano. E o Boca ontem também? Não. Peraí. Torceu pra quem que você falou? Ainda por último? Tem, Atlético Mineiro. E aí você perguntou o que aconteceu? É. Ô, mano. Perdeu duas caixas de cerveja pra mim. Ô, mano, ainda tem a Vila Maria. Já, você tem dúvida? Se a escola de samba Vila Maria cair, porque a culpa foi do Pedro. Não, caiu uma vez. Agora, caiu uma vez. Eu não sabia dessa porta. Deixa eu falar. Não, é. Dois cacinhos, senhor. Deixa eu falar uma coisa pra Vila você. Vila Maria, né, professor? Sou muito, um abraço pra todo mundo. Se cair a Vila Maria... Não. Isso aí só aconteceu uma vez, Rudo. Nunca mais vai cair. Deixa eu falar agora um bocadinho sério. Tá se quente, hein, Portugal? Eu, antes de criticar, falar sobre o jogo, ou criticar sobre qualquer coisa, eu acho o seguinte. O que eu vi no Canindé, eu pensei que nunca mais ia ver de novo tanta gente gostando da Portuguesa. E eu, particularmente, eu fiz 15 anos de carreira recentemente, e eu só consegui chegar a esse ponto por causa desse clube. Então a Portuguesa, para quem conhece a Portuguesa Esportes, ela é um clube fora de série. Independente de série A, B, C. É um clube fora de série. Eu tenho muito respeito, amo muito. Todo mundo que veio falar comigo no Canindé no sábado. Todas as pessoas que trabalharam em prol do clube. Eu ajudei um pouco ali na, no, junto com o pessoal do Marte, Castanheira, o Carlinho, todo mundo ali da Portuguesa. A Portuguesa, no jogo, agora vindo falar só do jogo, aconteceu um fenômeno muito estranho. Os jogadores da Portuguesa, ao meu modo de ver, estão acostumados a jogar todo jogo com 1.000, 2.000 pessoas no máximo. Quando eles viram 20 mil pessoas dentro do Canindé e aquela festa toda. Acho que não, Bruno. Infelizmente. Não é isso, o segundo gol, é que você não viu o jogo, o segundo gol, Domênico. Não, mas não é com isso, todo não. Respeito. Com lateral... o Vila Nova, quantas pessoas tinham lá? Não, não, mas a favor. Você não está acostumado a jogar com torcida a favor. O segundo gol da Portuguesa contra o Vila Nova, mano, não sei se você viu o lance. O lateral da Portuguesa devolveu a bola pro cara do Vila Nova cobrar o lateral nas costas dele. Eu fui no jogo, eu vi o jogo. A defesa da Portuguesa toda apavorada. A Portuguesa, com os primeiros 14 minutos, tomou 2 gols. E era pra ter tomado já outros 2. Então, cara, infelizmente, é isso aí. Eu vou dizer o seguinte. De parabéns pra toda a diretoria. O Fortaleza não conseguiu subir, foi a terceira vez. É muito difícil subir. É complicado. Foi muito linda a festa que foi feita. Só que, gente... Agora jogou como nunca e perdeu como viu, sempre. Continuar, da luz, mano. É continuar trabalhando, é continuar tendo amor ao clube. Mas fiquei com dó da Portuguesa, viu, Portuguesa? É, mano, eu fiquei com dó da luz. Eu também fiquei muito triste, cara. Porque, ó, por mais que o Vila Nova tenha merecido, mereceu. Ganhou as duas. Mereceu, aí, tá certo, mereceu. Jogou bem. Ó, só um abraço pro Gustavo Basso, meu brother. Jogou pra caramba. É jogou verdade, pra caramba. Pagou a camisa, né? Mano. Lá. Parabéns, Gustavo. Não, jogou cara. Pra caramba também. Não, mas, ó, é triste, cara, a Portuguesa permanecer na Série C, porque teve a chance de subir pra Série B. É muito perto. Mas, ô, Portuga, é importante agora as pessoas que deram força pra Portuguesa, tanto os empresários aí, os torcedores aí que acompanharam na série C. Continuar. Não abdiquem de torcer, né, velho? Ou abdiquem de ajudar, porque a Portuguesa precisa muito do apoio dos caras. E, mano, legal, ó, 20 mil pessoas. A lembrando que fez, a Portuguesa ainda tá na B do Paulista, hein? Tá na beira do Paulista, fez uma festa incrível. Muita gente falando bobagem dos jogadores, acho que o Estevão também fez um trabalho maravilhoso. O que aconteceu, ao meu modo de ver, faltou um pouco de experiência. Você é a favor da renovação do Estevão? Muito! Agora? Que fica, mano, vou falar uma coisa, eu acho que na vida a gente tem que dar tempo às pessoas trabalharem. Não adianta nada você toda vez fazer um trabalho novo, esses da Série C, os que se destacaram, o Guilherme Queiroz, o Bolt, outros jogadores que foram muito bem, Milton Júnior. Eu acho que eles vão sair, vão pra clubes aí de Série A do Campeonato Paulista, foram muito bem. Mas que continue sendo o trabalho. Principalmente do marketing, das suas gols da Portuguesa, foi possível. Perdeu numa infelicidade. Eu achava, por exemplo, se a Portuguesa pegasse um adversário como o Asa de Arapiraca, mas poderia ter perde numa infelicidade. Ah, mano, mas foi, no jogo de ida a gente meteu 2 bolas na trave. No jogo de ida a gente jogou muito bem, perdeu o jogo. O goleiro dos caras foi bem. Aqui na volta, ao meu modo, 14 menos 2 gols, é? O time não conseguiu jogar. O gol, o escanteio que saiu para o português tomar o primeiro gol, o jogador não conseguiu dominar a bola. Cagaram na rua. Ah, tava tremendo. Por que o Bentinho não jogou? Puto, Bentinho. Sabe quem tava lá, ô Calção? O Roberto Leal, inclusive, o Roberto Leal. Tá mais bom, hein? Tava lá, Roberto. Adoro samba. Mas, cara, eu também, samba é dele demais. Agora é o seguinte, velho, eu vou continuar sempre respeitando muito o clube, gostando da portuguesa, tudo que eu consegui até hoje no rádio. Mas se a portuguesa tivesse ganhado, não teria tanto espaço. É bom quando perde. É, tá aí. Bom. Então deixa o seu Santos eu perder também. Meu, que nossa. Vai só pro Santos, então. Então vai pro peixe. Vai pro peixe. É isso aí, a portuguesa vai morrer nunca. E aí, Sabino? E aí, tudo certo? Fala do Tubarão, Sabino. Tubarão, ontem, ó, que golaço aquele cara deixado do Ricardo Oliveira, né? Aquele foi um golaço, hein, RG? É, gols bonitos, aliás, né? Ah, torcer pro Santos a grande moleza. 3-1 no Goiás, né, colou no G4. E caiu agora, o técnico do Goiás. Caiu o técnico do Goiás e agora, contra o São Paulo, RG, sabe quem deve aparecer? Giovani deve ir pro banco. É, ele deu uma esquentadinha ontem, né? Fez um aquecimento. Sim. E só uma correção, colou, não, entrou, né? No, voltou. Colou no, ficou no G4. Voltou pro G4. E o Messinho Gabriel, hein? Que passa. O meu nome do cara? Messinho Gabriel. Que não sério que estou nortista! Mas não, o Goiás não é parâmetro, né, gente? E o esperado era isso mesmo, que o Santos fizesse o dever de casa. Acontece com, né, o Erley lá. Então, cara, o Erley, ele é muito fraco, né, cara? Ele, apesar de ter feito o gol lá, mas é lamentável. O Erley, realmente, a camisa do Santos pesa nesse garoto, né? Mas, não é que, de repente, nem que o cara seja um perna de pau, tá? Ele me lembra muito o Felipe, do Corinthians, quando começou, mano. Né? Meio inseguro, eu não sei, meio... como diziam os antigos, claudicante. Eu penso que seria legal e importante o Santos emprestar esse garoto. Né? Ele empresta, dá uma rodada por aí, né? Amadurece um pouco, porque realmente a camisa do cabra pesa. E aí junta ele e o vendedor de camisa... Quem é isso aí? David Braz. Quer camisa? Venha comprar com o David Braz. Tem uma camisa. A situação é realmente complica um pouco. Mas fez o dever de casa, tinha que fazer, era contra o Goiás. E agora é focar quarta-feira, porque embora entre, eu entendo assim, entra como favorito contra o São Paulo pela Copa do Brasil, mas é um clássico, é jogo grande e é Copa do Brasil que sabe como é que é, né, velho? Bobeou, marcou toca, toma aquela famosa bola vadia que todo mundo prega e fala, e aí complica. Então, RG, tem o que Santos, focado, ele ganha a Copa do Brasil e ele se classifica entre os quatro no Campeonato Brasileiro, abrindo a quinta vaga. Vou torcer para isso, para que seja realmente assim, e pela seriedade até com a qual o time está encarando as duas competições, viu, mano? O que o Santos tá levando... melhorar, RG, é o... É, quando joga fora de casa. Ah, sim. A campanha do Santos como visitante é patética, né? O Santos acho que tem a terceira ridículo, pior. É o primeiro é onde? Acho que só ganhou um ou dois jogos, sei lá. Primeiro na Vila, Zedão. Ó, Zedão, você não sabe. Morumbi. Primeiro é Morumbi. Ó, Zedão, que faz, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Que Santista de Araque que você tá me saindo, hein? Se o Santos perder a classificação pro São Paulo, eu tatuo mito na minha nádega. Ih, rapaz. Mas, muita gente vai acabar vendo essa sua tatuagem aí. Ai, que gostoso. Você é um brincalhão, Zedão. Olha que bonitinho. Mas é isso aí. Boa, seu Bento. Vamos usar o porco agora, vamos usar o Parmeira. Opa, vamos a nós aqui, seu Bento, vamos lá. Vamos você, buscar o resultado. Ainda aqui fora de casa, fizemos o trabalho florescido. Fala de nós agora aí, fica ó. Aquela pergunta, né, Domênico? Parece que o Mistão jogou melhor que o titular, né? E agora, que time põe no campo quarta-feira? Tem quem? Né? Os argentinos entraram muito bem, o Mocha ali com o Alione e o Cristardo jogaram muito bem. E agora tem isso aí, né? Agora é confirmado, parece que o Barrios vai ser titular na quarta-feira. Barrios. É. Agora tem essa dúvida, Marcelo Oliveira, porque é engraçado, porque o time realmente jogou muito bem. Ô, Dodô. Com o misto. Não consegui diminuir essa dúvida. Dodô e seu Bento, e vovó, era pra justificar uma possível saída do Brasileirão e focar a Copa do Brasil. O time foi arrebentou, velho. Arrebentou com a viola. Mestra, meu Deus! Futebol é muito engraçado. E o Palmeiras? Jogou bem, né? Foi um jogo também, gente. E o Avaí, né? Sim, mas... Mas é aquela coisa. Mas se perde. E o contra o claro. Chapecoense era Chapecoense. Tinha que ganhar. Se perde ou empata, né? Lá, o Palmeiras teve dois jogos aí, três, quatro mas jogos. Mas dá um desconto. Chapecoense virou contra o Grêmio. A Chapecoense ganhou um jogo do Grêmio. A Chapecoense é um time... Não é pra cinco, mas não é um time lixo. Portugal. Nada. Eu olho na tabela e vejo Chapecoense, Ponte Preta. Eu vejo Avaí e vejo agora Sport. Eu tenho na minha cabeça que fazer 12 pontos. É o natural. Desculpa. Não tem conversa. É melhor você ter Chapecoense, Ponte Preta, Avaí e o Sport do que você ter Grêmio, Corinthians, Inter. São Paulo e Inter. É, isso aí. Né, aí você vislumbra uma tabela, claro. Você fala assim, porra, 12 aqui tem que fazer. É por isso que se a gente não pode reclamar, hoje ninguém pode reclamar que o Corinthians é campeão brasileiro. Não mesmo. Sabe por quê? Porque o Mano tem toda a razão quando ele vem aqui na última sexta-feira e disse que quando um campeonato... O Cruzeiro ano passado fez isso aí, mano. O Cruzeiro ganhou de todos os pequenos no ano passado. Olha, dentro e fora. É dentro e fora. Dentro e fora. E os outros capengaram. Capengou contra pequenininho, velho. Você não ganha. O Palmeiras não ganha do Goiás duas vezes. Não, o Palmeiras só ganha dos grandes, dos pequenos sabe, perde. O Palmeiras, olha, quantos pequenininhos aí, ó. O Palmeiras perdeu do Goiás em casa e fora. O Figueirense só ganhou uma. Só aqui, lá perdeu. E tinha que ganhar. Joinville empatou lá. Tudo bem, ganhou aqui. E ganhou aqui, mas empata quase lá, não... tinha que ganhar. E quase não ganha aqui. Aí você pega outros jogos, é que eu não vou lembrar ganhou de coisa. Ganhou do Corinthians lá e empatou aqui. Não, tô falando com relação aos jogos menores, eu né? Eu também. Pequeno. Mas é... É que eles não ouviram. Viu, seu Bento? Mas não pode, cara. Não pode se você capengar. Perdi meu tempo. Capengou, complicou. Oh, né? Dormiu com o Chimbucai. Eu espero que o Palmeiras não largue. O Palmeiras largou o campeonato. É o meu ponto de vista. O Palmeiras tinha largado o campeonato. Só que o time reserva deu conta. Porque não tava cansado. É o que vai acontecer agora contra o Sport do sábado. Eu falei contra a Chapecoense. Contra o Sport, o Palmeiras vai meter time em reserva de novo. Escreve tá certinho, porque quarta-feira, lá no Sul, vai pegar o não, Fluminense. Não, é quarta-feira contra o Fluminense. Então, no Rio, vamos então, lá. No Sul. Aí vai ser um jogo difícil, entendeu? Aí vai os mesmos jogadores. Não vai ser fácil. Apesar então, do Palmeiras ter vencido aquele jogo do Brasileiro de quatro deles lá. Ô, Jojo, quando tem elenco, é pra isso. É pra rodar o jogador. O Lucho não jogava mais, o Crisaldo. Tem que jogar. Então, e o Fluminense que tem duas baixas, hein, que não deve jogar aqui, o Marco Júnior, que é bom. O baixinho, né? É. Não. Que fez o gol. Machucou? No... Fez o gol no Rogério. Mas machucou, não? Fizeram na mão dele lá, não foi? É, e o Marlon também. Parece. Marlon. Zagueiro. Agora é o seguinte, esse Mouche, muita gente dizia aí, um jogador que é titular, não é porque eu torço pro Boca Juniors, mas um cara que foi titular do Boca Juniors, numa Libertadores, levou o time numa final, ele não pode ser imprestável. Ele pode ter problema de adaptação, é bom, pode ter confusão, mas ele não pode ser um jogador ridículo. Ele é bom jogador, ele não é um escroto. Não, mas ele não é ruim. Mas ninguém falou que ele é ruim. Não, mas muita gente diz, ah, trouxe um monte de trolha argentina. Não, não lembro de você ter dito, nem lembro de você ter dito. Ele foi mal. Mas ele... Olha, o Cristaldo jogou bola. Não pode ser ruim, não lembro. Os argentinos... O Cristaldo tem que jogar com o Fluminense. O Alione, ele tem que ser lá o miolo lá, hein? Meio de campo. Até porque o Rabinho tá fora. Tem que pôr. O Alione é muito bom jogador. Marcelo. E o Tóbio também era bom jogador. Alione tem que jogar esse jogo. Vamos analisar a formação tática. Vamos com calma. O Rabinho não vai jogar, viu? Então, tem que jogar o Alione, né? O Tóbio era um dos melhores tecnicamente. O Tóbio é bom, o problema do Tóbio é quando o jogo acaba e ele sai do clube. Exatamente. Né? Fora isso, no campo era o melhor. Baladeiro. É, ele gostava da coisa. Bom, mas vamos ao que interessa aqui. Vamos falar aqui também que o Estádio 97 vem em nome aqui de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro, hein? Acesse www.meucarronovo.com.br .com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Também em nome de Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom? Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. E eu vou falar agora para vocês aqui de Recubriplast. Já vou começar aqui dando uma dica muito legal para você que está com problemas de infiltrações, você que vive com problemas de goteiras, você que tem problemas na sua casa de campo, na sua casa aí mesmo aqui em São Paulo, né? Você que tem problema de umidade, tem muita gente com problema de umidade, né? E olha, e de repente começa aquele tempo meio rosco, fosco, né? Que fica aquele negócio da chuva. Tem casa que tem problema de umidade e tem uma outra que tem problema de humildade. Ah, entendi. Muda só um L. Verdade. Mas olha, e quando começa a mudar o tempo, assim, que parece que vai chover, o cara fica desesperado, né? O cara fica desesperado. Puta, vai vir chuva, vai me complicar a minha vida. Não tem que ter medo de chuva. Olha, o mais fácil a fazer é você proteger a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Esse é o nome, guarda aí. Recubriplast, tá bom? Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, a segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. O Recubriplast, meus amigos, é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores, hein? Recubriplast é o único com garantia de 5 anos. Você, meu amigo que está ouvindo a gente agora, você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, tá bom? Você pode consultar, inclusive, as lojas lá em www.sinteplast.com.br, tá bom? Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. E agora tem recado também do Benjamin. Benjamin vai começar dando um recado de Esser. Amigão. Você viu? Os caras combinaram de vir com a mesma camisa hoje. O cara que ele me olhou. Quem? Você quem e o Landucci. Não, não é. A gente tá ficando. A gente tá formando uma dupla aí. Vocês estão o quê? A gente tá se conhecendo. Está ficando. É, com sexuais na mesa. Com o seu Bento não tem tempo ruim, não. Fugir do Mota, velho. Vale qualquer coisa. Vai o Landucci? Vai o Landucci, seu Bento? Que vergonha, velho. Hoje tá 64 graus em São Paulo. O Mota veio de suéter. Comprou ontem. É porque ele comprou ontem, é verdade, mas ele comprou ontem. Falou, não, preciso usar de qualquer jeito. Fez calor e falou assim mesmo. Eu acho que ele tá com é de São Paulo por baixo. É suéter ou é um pullover? Ô, Benji, ele tá bravo hoje. Nos olha, olha, olha. Ele tá bravinho. Amigo. Pra quem que tá bravinho? O sem humildade. O Bota tá com esse suéter, passou um idoso na rua, falou, não usa isso não. Não é suéter isso aí, é um pullover. Eu quero saber da Esser. Tem a Esser ou não tem? Tem, lógico. Então não tem que falar do Mota aqui. Olha só, olha só, olha só. Mota, já que o Domênico tocou no vosso nome, Motinha... Você quer ser... Não, melhor não perguntar. Quanto a moto, você quer ser campeão? Eu moto, é sacanagem, né, velho? Mano, você quer ser campeão, né? Vitória no clássico, quer jogar bonito, quer ganhar de goleada. Sim. Toma, moto. Mas olha, se o que você quer é morar ou investir bem, é Esser que você quer, rapaz. Boa. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados, em regiões que só valorizam a cada dia. e sempre pertinho do metrô ou de grandes avenidas. E a Esther também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esther já vêm com fechadura biométrica, aquela digital door? Isso é bom, hein? E você não paga nada a mais por isso. É, meu amigo, é muita tecnologia e, olha, e muito cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá visitar, vá ver com seus próprios olhos. Visite o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, dois dormitórios com suíte no nosso querido bairro, Dodô, na Casa Verde. Então aí liga sim, agora. Né? 3066-0900, 3066-0900 e fale com um corretor. E você também vai querer um Esser, viu, amigão? É Esser que eu quero, amigão. Esser, construindo com valor. E a Esser tá construindo, tá contratando um corretor lá que eu vou te falar. O homem vai vender apartamento, paca. É Esser, um abraço pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, pro Guilherme. É, seu Dodozito! Estádio 97 também, em nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Estádio 97. Are you ready, São Paulo? Rapaz, só pode falar aí, Motinha. Ah, tricolor! Do jogo lá, vou falar pra você, salvo pelo gongo antes do finalzinho. Sim. Né? Gostou do uniforme, Motinha? Uniforme ficou bonito. Muito bonito. Ficou bonito, bem muito vestido. Bonito, muito uniforme. Bonito uniforme. E agora, convocação, né, Doriva, e os jogadores pedem pro torcedor apoiar na quarta-feira, querem o Morumbi lotado. Semifinal de Copa do Brasil tem que ir, né, Mota? Pô, foram lá no treino, você viu, Mota? Sim, foi legal, invadido o treino, lá legal. O CT. Mas foi legal. Invadida do bem, né? Do bem, foi legal. Olha, não dá nem pra criticar. Como o torcedor. Como que é o termo? Eu gostei. Invadida do bem? É invadir pra incentivar o time, pra dar apoio. Foi invasão benéfica. É, lógico. É, invadir pra bater, pra quebrar carro. Normalmente quando esses caras vão lá pra arrumar confusão, verdade, eles invadiram, né? abriram as portas, né? Eles estavam na rua, na frente do CT. Abriram as portas da estrela. Abre aí, põe a musiquinha. É bom abrir a porta. Vai ter título esse ano, se... É igual a torcida do Corinthians em 2012, quando invadiu o Japão e ajudou a reerguer o país. Isso, invasão benéfica. Então. É porque quando você fala bobagem, é uma barbaridade, você falando bobagem, velho. Foi uma invasão pacífica. É, invadiram lá, né, vamos dizer assim. E foi legal, os jogadores gostaram, papapá. E o que vimos domingo foi a mesma coisa, né? Vamos ver, atenção, vamos abrir as. Vamos ver se tem título. Vamos ver se tem título no seu balde, o Ené. Vamos abrir as portas agora. Vamos ver, calma, Silvio, calma. Não veio ninguém, não veio ninguém. Que pena, que pena. Não tem título. Não tem, não tem. Agora, o Roberto de Andrade foi lá. Abre a porta, esperando pro Roberto de Andrade presidente do Corinthians. Deixa eu ver agora o do Corinthians, aí lá, é Roberto, é ele? É. Vamos abrir as portas. Aí, chegou um título. Tem título. E pro Palmeiras. Tem título. E pro Palmeiras. Olha, cuidado. É melhor você deixar pro próximo bloco. Paulo Nobre. A gente acredita. Paulo Nobre que eu pedi, vai. Eu só acredito. Paulo Nobre tá lá. Ih, olha, velho. Tá em dúvida. Aguardem. É melhor. Então vamos lá. Eu só acredito. Vendo. São Paulo, teve um fator aí que mudou o jogo pro São Paulo. Porque o São Paulo teve um pênalti questionável contra ele. Apito amigo do Eurico Miranda, que vergonha. E também o jogador expulso, que muda muito. Muita gente tava falando, até tava discutindo antes aqui. Ah, mas o São Paulo, como time melhor que o Vasco, tinha que ganhar e tal. Mas o São Paulo tinha um jogador a menos, gente. Isso faz diferença. De um pênalti, que eu vou falar um negócio pra vocês. Absurdo. Ter coragem pra dar um pênalti daquele, hein? Na mas casa do jogador. Mas eu não vi. Pênalti pra quem? Não, pro Vasco? Pro Vasco. Não foi, foi pênalti. Foi, pelo amor de Deus. Mas aí que tá, se não foi nada e ele ainda expulsou o jogador do São Paulo. Não que o Vasco ontem não merecesse ganhar. Mereceu. Porque depois, o São Paulo ontem foi passear, hein? Mas eu também tenho que falar uma Vasco, coisa. O Vasco... Começaram a ajudar, você acha? Não, porque o Vasco semana passada... Mas eu concordo com o Rogério Ceni quando ele saiu do campo falando que esse pênalti de ontem já estava pré-agendado depois do... A entrevista do Eurico... Pré-agendado em quê? Lógico, a entrevista do Eurico semana passada, depois do jogo contra o Chapecoense... O que ele falou? Ah, ele fez uma puta de uma pressão para a arbitragem desse jogo. O Vasco, Motinha, mereceu ganhar. Aquele pênalti foi uma vergonha. Mas, foi. Mas também, que... será que não mereceu também porque o São Paulo não tinha um jogador a menos? É, mais ou menos o jogo assim, era outro. Pode ser, mas o São Paulo tava apático. Mas o Mota já entrou morto em campo. Mas o Mota tem que dizer também o seguinte. Pato, e o Pato, desde que o Osório saiu... Acabou. Ficou triste, mas né? Tem que dizer o seguinte. Se o juiz deu aquele pênalti a favor do Vasco, ele teria que ter dado outro pênalti contra o São Paulo, porque teve o lance que o zagueiro foi cortar a bola e aí sim pegou no punho mesmo. Foi muito mais assintoso que a primeira. Se ele teve culhão de dar o primeiro, que eu também acho que não foi, e só expulsou o jogador pra justificar a penalidade que deu, se ele deu o primeiro, ele teria que ser um homem e ter dado o segundo. Mas é o juiz da pipocada. Sabe por que não deu? Sabe por que não deu? Porque porque ele foi avisado que o primeiro não que ele foi, deu não foi. Ele prejudicou muito mais o São Paulo. Expulsou o cara. É verdade, ferrou o jogo. Eu acho que o erro do árbitro ali, Motinha, foi a expulsão. Aquele tipo de pênalti, existe aí hoje uma divergência do que é e o que não é. E é por isso que eu sou a favor. Dão, então, mas não. Aí que tá, Motinha. Eu sou a favor da simplificação da regra. Nós somos. Eu acho que qualquer lance de bola na mão, pro ataque ou pro defesa, marca a falta ou marca o pênalti. Porque aí você tem, Motinha, uma situação mais fácil de ser resolvida. Por mais que eu também acho que atacantes vão virar a mão do zagueiro, exatamente. Etc e tal. Mas é que tá. Cabe ao zagueiro ser um pouco mais cauteloso. Porque querendo ou não, Motinha, quando existe uma simplificação de regra, você tira um pouco da responsabilidade do árbitro. Quanto mais poder de interpretação você der ao árbitro, pior vai ser. Porque uns usam um critério e outros não usam. Então vai ficar esse chora daqui, chora de lá. A partir do momento que toda a bola na mão for marcada a falta ou o pênalti, eu acho que esse tipo de discussão acaba. Porque aí o cara do São Paulo não vai poder talvez se defender e falar, por exemplo, não coloquei a mão na bola. Bateu a mão na bola, independentemente de ter sido voluntariamente ou não, bateu a mão na bola, marca a falta, marca o pênalti, entendeu? Eu acho que o erro do árbitro foi na forma como ele conduziu a sequência do lance. Expulsar o jogador de São Paulo ali foi um absurdo. Mas, por exemplo, esse lance aí que eu vejo os São Paulinos reclamando, eu não vejo diferença, talvez, pro lance do Wendel quando jogou Corinthians em São Paulo, que, na minha opinião, foi pênalti claro pro São Paulo também. Foi um lance ali que o São Paulino chutou a bola no gol. Sport Corinthians aqui, teve um lance foi idêntico, mano. E foi pênalti. Foi pênalti. É aí que tá. Mas ele usou o cartão porque pra justificar gente... o pênalti que ele deu, mano. Tem gente. Ele foi muito mal. O cartão tá errado. Então, ele justificou uma coisa com a outra. Mas tá isso aí. Foi pênalti. Com relação ao lance do Corinthians Sport, Motinha, que teve um lance do Richelli, eu achei que foi pênalti. O lance do Corinthians São Paulo ali, que a bola bate na mão do Wendel também, eu achei que foi pênalti também. E esse lance a favor do Vasco, eu também achei que foi pênalti. Eu acho que tem que haver, sim, essa simplificação da regra pra evitar esse tipo de... E o do Luiz Eduardo, que eu falei aqui? Você achou que foi pênalti? Também, a bola bateu na mão, portanto. Então ele teria que ter dado os dois. Encostou na mão, só a favor de dar o pênalti. Tá certo. Independentemente de ser a favor do Corinthians ou contra o Corinthians, tem que dar. Tem que ter lá um critério da coisa. A favor do São Paulo ou contra o São Paulo, tem que dar. Então, olha, o São Paulo fez um jogo apático ontem. Achei fraco. O Pato tá morto. Caiu muito de produção. O Ganso também tá sozinho. Eu acho que o esquema do Doriva tá muito esquisito. Os jogadores estão sentindo essa mudança de esquema. Os jogadores... O Doriva até falou em convicção. Sim. E ele não chegou até aqui porque ele tem as convicções dele. E ele chegou até aqui por causa disso. Então, a questão toda é o seguinte. Nós estamos acabando aí o campeonato. É um campeonato difícil. Nós estamos numa semifinal da Copa do Brasil. Eu acho que agora não era hora de convicções, né? É você ajustar alguma coisa para que o time tá jogando. E até agora o São Paulo chegou até aqui jogando do jeito que até que o Osório impôs o estilo do São Paulo. Qual que é a sua expectativa maior, Motinha? No Campeonato Brasileiro de pegar talvez essa quarta vaga ou na Copa do Brasil? Nenhuma. Nenhuma? Zero? Nenhum dos dois. Nos dois? Nos dois. Mas Copa do Brasil é mata-mata, Motinha. Pode acontecer. Pode acontecer, não vou falar que não, porque são dois times grandes. Você perguntou a perspectiva futebolística. A perspectiva, você vendo o time, você não vê perspectiva, grandes perspectivas. Eu concordo com você. Você não vê o Pato. Você tem razão. A não ser que ele mude o esquema dele. Você vê um time sem movimentação, você não vê o Ganso, que estava vindo muito bem, estava servindo muito bem. Muito bem do quê? Com o Osório ele tava. Jura? Tava, juro por Deus. Dei azar, com o Osório ele tava servindo muito bem os atacantes. Ele matou o Ganso porque voltou aquele esquema de chutão pra frente. Toda bola passava no Ganso, agora não passa mais. Não passa mais, não tem. É chutão pra frente. O cara tem que correr 70 metros pra pegar a bola. Então. É porque ele zerou. Zerou tudo, tá voltando, tudo normal. Que tava. Beleza, tá pensando no ano que vem, talvez, sei lá, mas você tinha que pensar no agora. No agora era. O São Paulo tá numa semifinal de Copa do Brasil. Mexeu menos do resultado, possível, né? Mexeu o menos possível. O que tá dando certo, o que não tá? Ou o Osório improvisou o Breno como volante? foi uma surpresa, foi uma loucura, mas se deu muito bem, porque o Breno sabia fazer uma saída de bola, o Thiago Mendes sabia fazer uma saída de bola, e ele falou que não, o Breno vai ser zagueiro e ponto. Então na hora que o Breno estiver pronto, vai ser zagueiro e ponto. Então ele não vai fazer nenhuma coisa, ele tá com as convicções dele, só que eu acho, na minha opinião, que as convicções dele não vão levar a nada. É um time amarrado, não vejo mesmo esperança perante o Santos. Se ganhar, vai ser uma surpresa para mim também, como para a torcida do São Paulina também. E acho que esse é um dos motivos porque não tá vendendo ingresso. São Paulo parece que até agora, pro jogo de quarta-feira, vendeu 10 mil ingressos. Ah, pessoal, deu uma desanimada. O ingresso tá caro, mas aí teve todo o escândalo, vai passar na televisão. É o conjunto da obra. É o conjunto de tudo. E não dá nem pra criticar a torcida do São Paulo, por exemplo. Mas, Mota, é uma semifinal da Copa do Brasil, velho. Tem que ir. Só os torcedores que tá pagando R$35, porque eu paguei. Eu comprei o ingresso. R$35 pra sócio torcedor. Mas você entende o lado do torcedor que o cara tá puto da vida. A verdade é essa. Sim, Mota, mas se tá difícil sem a torcida empurrar. É, mas imagina, é aquela história. Com a torcida Portuga. Empurrando é difícil. Imagina se não tiver ninguém lá, mas cara. Agora você convence o cara, fala pra si, o caso que o cara pensa, eu vou dar dinheiro pra quem lá dentro. Ah, é isso. Mas aí é fácil torcer. Eu acho que todo mundo tem direito de escolher o jogo que vai. Mas eu acho que eu concordo. Mas, Mota, é uma semifinal de Copa do Brasil. Tem que ir. Você tem que ir. Acho que tem lotado. Aqui é a torcida brasileira, desculpa eu falar, mas já assim, o time tá bem. Não tô falando, não vou generalizar, que toda generalização é burra. Mas 90% das torcidas é assim: o time tá legal, vou lá porque eu vou bater palma e vou gritar campeão. Agora, quando o time precisa, porque a única forma do São Paulo. A torcida do Corinthians não é assim. Não, então, a torcida do São Paulo, a única forma dela tentar igualar o jogo Santos é gritando, lotando, empurrando. Não é isso. Se não fizer isso, meu, questão, esquece da vaga pros caras. A questão toda agora não é essa. A questão é que tem muita coisa envolvida nisso tudo. A briga da torcida. Com a outra torcida, a questão da política. Que briga a questão de torcida contra a torcida? Quando ele teve um jogo aí, que até os caras tentaram invadir porque estavam criticando, na época do Fica Osório, Sai Osório, aquela história toda. Tem a questão do preço do ingresso, R$100, para quem não é sócio torcedor. Hoje, é pesado. R$100 da arquibancada, não é pesado? É claro. Não é pesado, mas tem uma semifinal. Né? Pra sentar no que tem lá é caro. Não só R$100, pesa tem mais. Aqui. Não, eu acho que. É não, pra sentar no cimento, não tem um conforto, é isso que ele diz. É caro. Então, eu acho que tem todos esses motivos, eu acho que não vai lotar. E o futebol, a não ser que haja uma mudança, ou o Doriva tá pensando, sei lá, os caras falaram, porque o Doriva já derrotou o Santos, e papapá, papapá, em que contexto, com que jogador... Relativos pra caramba. Então, né? Eu não sei o que o Doriva vai fazer, porque o São Paulo pode ganhar, o São Paulo é um time grande, é um time que luta, é um time acostumado a títulos, mas a perspectiva, você perguntou da perspectiva, pra mim... Eu não vejo grandes perspectivas, mano. Mas, Motinha, matematicamente falando, São Paulo tem chances tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo tá a 2 pontos aí da quarta posição. Você diz chance matemática, em números total. Então, mas é que tá, Benjamin. Em números tem. Todos os times acabam oscilando muito. O Santos, eu acho que é o time que é o favorito pra pegar essa quarta vaga. É o que melhor tem atuado? É, de fato é, concordo. Mas eu acho que, por exemplo, diante de uma circunstância, São Paulo vai pegar na próxima partida, Motinha, o Curitiba. Mesmo jogando lá, é o Curitiba. O Goiás enfiou 3-0 no São Paulo Morumbi. Mas o Curitiba tá na zona. Então, mas é o tipo de jogo que é atípico, Benja. Não pode se conformar com esse tipo de resultado. O Curitiba vai vir com... Domingo o Curitiba tomou 3 da Ponte Preta. E o São Paulo tá no momento de mudança. Esse resultado é atípico. Mas o futebol morto do São Paulo não é atípico. O futebol morto do São Paulo em 2015... Sim, Benja, mas, por exemplo, pegar... na Copa do Brasil é mata-mata. Cada jogo é um jogo, velho. O único jogo que eu vi o São Paulo jogar bem esse ano, bem mesmo, foi aquele contra o Corinthians, não foi? Jogou muito bem. Foi. Deu azar. Empatou, jogou, mas o São Paulo merecia ganhar. No Morumbi, não foi esse? Sim. Quantos jogos o São Paulo fez esse ano? Mas, Benja, por exemplo, fez o próximo jogo na Copa do Brasil... Grêmio. Mas, Motinha, mas é o time. Fez vários jogos bem, só então, que. É um time morto, é, apático. Não, é um time instável. Mas, velho, Copa do Brasil, Motinha, é um clássico. O São Paulo vai pegar um clássico. Na Copa do Brasil, ganhou pega um clássico. Palmeiras, um jogo. Clássico, não, aquele mas não jogo ganhou atípico. Por uma infelicidade do Roger Ceni. Tomou 7 gols do Palmeiras. É, Copa do Brasil. Sim, mas o último jogo foi um empate. O último jogo jogou bem. Copa do Brasil, o São Paulo vai pegar um clássico. É aquele jogo atípico, tá certo? É aquele jogo que independe. Apaga tudo que tá acontecendo no campeonato e o cara vai viver aquele jogo. Por ser um clássico, principalmente local. Tá certo? São Paulo e Santos. O São Paulo, tudo bem. Jogando o primeiro jogo, ainda mais no Morumbi, Motinha, É jogo pau a pau, velho. Eu não acho que o Santos vai engolir, apesar de achar que o Santos vai ganhar a Copa do Brasil, mas esse primeiro jogo, especificamente falando, eu acho que o São Paulo tem chance, cara. Joga em casa. Mas eu não falei que o São Paulo não tem chance. Eu tô falando uma perspectiva. Pelo futebol que o São Paulo tá apresentando, o torcedor, eu acho muito difícil. Ele fica meio ressabiado. É isso aí. Mas eu acho que o São Paulo tem chance. Mas se o São Paulo passar pelo Santos, futebol, é zebra. Se o São Paulo passar pelo Santos, é campeão. Zebraça. Não, zebra não, é clássico. Não, zebraça. E se passar pelo Santos, é campeão. É clássico mudo. Também não zebra, acho. Zebra. Eu acho zebra. Hoje eu acho zebra. É que o Santos é muito favorito. Acho zebra, pô. Mas se tivesse que apostar aqui, dinheiro, apostava em quem? Apostar dinheiro. Mas é diferente. Mas não é zebra. Zebra é o momento melhor do Santos. Pelas circunstâncias, o momento melhor do Santos. O Santos entra. Jamais vai ser zebra. O Santos entra como favorito. Agora, a zebra não. Domenico, favorito não. Favoritaço. Domenico, tira as camisas. Tira a camisa, dá um colete amarelo pro time do Santos e um colete azul pro time de São Paulo. Tira as camisas, põe os dois times de 11, a qualidade. O time do Santos é muito superior. Agora, é claro, se você entrar nessa seara aí de tradição, porque é melhor. Porque tá jogando melhor. Porque tá jogando mais, porque tem um ataque mais poderoso, porque tem um meio campo melhor montado, tem uma defesa mais sólida. Por isso, o São Paulo só iguala no goleiro. Pera só um minuto, eu não vejo essa superioridade que vocês estão falando. Eu consigo ver. Eu vejo que o São Paulo hoje, o Santos e São Paulo, eu acho que o Santos é favorito. Ponto. Só. Não tem essa superioridade que estão vendo, não. Eu acho que tem um time muito melhor em defesa, meio campo e ataque. Eu não vejo superioridade. Não, muito pelo contrário. Não vejo superioridade dessa forma que vocês estão falando. Qual setor pra você o São Paulo é melhor que o Santos? Mas fala aí, defesa, meio campo e ataque. Eu vejo superioridade do time do Santos. Não, não, é muito diferente. Futebol hoje, o Santos tá jogando mais. Nos três setores de hoje. Vou tentar ser mais calmo. Explicativo, vou explicar um pouquinho mais. Vai. Acho que o Santos é favorito para ganhar a semifinal, para ir para a final contra o São Paulo. Ponto. Não vejo um favoritismo desse jeito que vocês estão falando aí. Nossa, que gritante! Nossa, é muito melhor. Não é muito melhor, é melhor. Olha a diferença. Que nota é um, que nota é outro, vai. Você, eu tô esperando. Você, que nota é um, que nota é outro. Você pode dizer, nossa, é muito melhor, é zebra, não existe. Dá uma nota, que nota é o Santos e que nota é o São Paulo hoje para você. Portugal, futebol se eu for hoje. Analisar aqui, então vamos lá, analisar aqui, ó. O Santos... tem 40, vocês falam tanto de Campeonato Brasileiro. Mas aí é outra 40, competição, Dô. Tem 47, dois pontos a menos. Mas é outra competição. Dois pontos em uma rodada, tira. Mas é outra Brasil, competição, Domênico. 13 outra competição, Domênico, é diferente. 14 do outro. Mas é outra competição. Não. É um mata-mata, Mas aqui é uma competição que se vocês aí dizem que é o mais justo, porque não, é eu o nunca que vi vira, isso, tá bom. Joga agora todo pega, mundo, agora né, pega, agora assim, pega, então tá bom, pega, pega o segundo turno, se eu, o desempenho de um, o desempenho de outro. Se eu tivesse que apostar num time, apostaria no Santos, porque acho que o Santos deve levar, porque vem num momento melhor. Mas essa superioridade que vocês estão agora o Santos, eu esperei. Nossa, o Santos acho muito melhor. Pagando um pau de jeito. Calma, não é pagando um pau. Melhor, eu não acho. Então, São Paulo, o São Paulo pode estar desajeitado politicamente ou em campo, mas não é ruim do jeito que vocês estão falando. Eu esperei. Jamais um clássico vai ter uma zebra. Então eu esperei. Zebra, agora eu vou falar. Mas o time do São Paulo são iguais. Fala na frente do São Paulo. O senhor falou que era zebra. Posso falar? Ele vai falar. Eu vou falar. Eu esperei você falar. Tô defendendo muito, eu vou esperar você falar. Não é que o time do Santos. Não é que o time do Santos é melhor que o time do São Paulo. Não é isso. O time do Santos hoje é infinitamente melhor que o time do São Paulo. O time do São Paulo, que eu falo desde o começo do ano, falar que era o melhor elenco do Brasil, pra mim é um time fraco, ruim. Ruim. E além de ser um time fraco e ruim, é um time que tá desmotivado. Que ainda trouxe um treinador novo agora, aos 45 do segundo tempo. Tem toda essa briga política aí, que o Ataíde ontem saiu falando um monte. Hoje tem a reunião do conselho, ele falou que vai meter a gravação. O time de São Paulo é horroroso. É horroroso. E o cara que. O melhor cara que jogava bola nesse time de São Paulo era o Pato. O Osório foi embora, as duas partidas de São Paulo, o Pato já não jogou nada. O time do Santos hoje tem um futebol que é sacanagem. Mas, então, eu repito: camisa, eu não estou discutindo camisa, tradição, tamanho de torcida, não é isso. Futebol pro futebol, São Paulo classificar no Santos, em cima do Santos na Copa do Brasil, zebraça. Pra mim é o seguinte, não se discute o Santos zebra. No Campeonato Brasileiro pelo que ele tá fazendo, pelo que ele fez principalmente no segundo turno. Então, Santos e Corinthians, no Brasileiro, pelo que estão fazendo e na posição em que estão, tá ótimo, tá excelente, é isso aí, acho que não se discute e não tem que comparar com ninguém por enquanto, porque o Brasileiro não acabou ainda. Copa do Brasil, o Santos entra, na minha opinião, como favorito. E pode sim, por que não? perder por 1-0 pro São Paulo. Ah, então pode, você tem a mesma opinião que eu. Entendeu? É. Eu acho que. Não, é. O que eu quero dizer é que não é zebra. Eu não, eu não vejo. Mas eu respeito a opinião do Benjamin. Eu repito, eu não falei zebra por camisa, por tradição, por torcida. Zebra, zebra pelo futebol. Qualidade eu falei, futebol. Eu falei o seguinte: o time do São Paulo, eu repito o que eu falei no começo do ano, não tô falando agora. Pra mim, o time do São Paulo é horroroso. É um time ruim. Gente, eu tô falando por mim. Eu tô falando por mim. É a minha opinião. É isso. Eu não tô dando opinião dos outros. É um time fraco, uma defesa horrorosa. E pra mim, o único jogador que jogava bola, tava jogando bem, que era o Pato, o Osório foi embora e o cara parou. Então, pelo momento que tá o Santos, pelo momento que tá o São Paulo, pela bola que joga o Santos, pela bola que tá o São Paulo, se o São Paulo eliminar o Santos na Copa Brasil, pra mim, é uma baita zebra, não é zebra. Ponto. É uma zebra gigante. É uma zebra de tu. É pra botar ali na praça. É isso. Entendi perfeitamente o que você falou, respeito a sua opinião e concordo até a página 2. Ou seja, eu só não entendo como essa zebrona toda. Mas pode acontecer sim. Não acho que é zebrona toda. Entendeu? Acho que não. Ah, a zebrinha da Loto. O Santos tá melhor em Nossa, campo. Pegar o Santos. Pegar o Santos naquele dia que os caras estão endiabrados, que nem tem acontecido. Vai ser difícil. Deus do céu. Vai ser difícil. Ganha no Morumbi, ganha na Vila. O Rogério vai ter que pegar muito. Ah, eu quero o Corinthians. Tempo era uma previsão. Eu, na minha opinião, o Corinthians ontem se sagrou campeão brasileiro. Foi. Só basta definir agora se é contra o Atlético, se é contra o São Paulo. Mas, pra mim, ganhou o título ontem. Na minha, ainda não. Ô, mano, mas é o que... Vai lá, beijo, mão. Como você é cínico, velho. Vai comer excremento. É muito cínico. Vai comer. É, da onde eu vim e como eu fui criado, eu aprendi a ter humildade. Desumilda. Desumilda. Ainda tem 7 batalhas pela frente. Fala a verdade, nós é Corinthians, é campeão, velho. Mas essas semanas de descanso do Corinthians pós a Copa do Brasil, querendo ou não, ajudou bastante o time, né? Que gás do caramba, o Corinthians ontem contra o Atlético Paranaense. Não, mas eu acho que acabou não ajudando não, Bento. O Corinthians ele já tava com essa postura aí agressiva, mesmo antes da parada, só preservou o jeito de jogar. Porque os jogadores estavam no limite, né? O Renato Augusto é um caso deles, que reclamou até publicamente. Não, mas mesmo assim, Bento, o Corinthians ele tava com esse perfil aí já desde a virada do turno aí no Campeonato Brasileiro. O Corinthians já tá com esse perfil aí de adiantar a marcação, e esse é o futebol moderno. Esse sim é o futebol que todo mundo quer ver. É, quando o time tá sem a bola, você também tem que jogar. Você não pode ser omisso, você não pode ser o passageiro da agonia. Ver o time adversário tocar e só tentar tomar a bola na intermediária do teu campo. É, o time inteligente, ele tenta forçar a saída de bola lá do adversário, bem, justamente para que os zagueiros, eles percam essa bola. O Corinthians conseguiu fazer inúmeros gols assim no Campeonato Brasileiro. Fez contra o Flamengo, fez ontem novamente. Marcação assim. Alta. Lógico, você adianta a marcação, você pressiona a saída de bola e geralmente os zagueiros não têm tanto recurso. Não tem tanta qualidade. Aconteceu contra o Goiás jogando na arena também. Eu acho que esse tipo de postura todo mundo quer ver. É que jogador muitas vezes não gosta de jogar assim, Bento, porque cansa, desgasta. O Corinthians contra a Ponte Preta, mesmo tendo empatado o jogo em Campinas, o primeiro tempo era pra ter virado uns 3-0 pro Corinthians. É que o Corinthians acabou pecando na finalização, o Jadson perdeu um gol cara a cara, o Wagner Love perdeu outro, o Malcom perdeu outro. Mas o perfil de jogo do Corinthians tá sendo assim. É, o Corinthians antigamente ele tinha um futebol pragmático que irritava. Irritava muito. O Corinthians ele fazia 1-0, ele tinha a chance de nocautear o adversário? Não. Ele recuava, chamava o adversário pra cima. E o Corinthians cedeu até alguns empates. Aí o jogo mais emblemático que eu posso exemplificar aqui foi contra o Curitiba, jogando lá. O Corinthians ele acabou tendo a chance de matar o Curitiba também. Fez o primeiro gol, poderia ter ido pra cima e ter feito o segundo, quem sabe o terceiro. Não, o Corinthians deixou o Curitiba gostar do jogo, se recompôs. E o Corinthians acabou cedendo o empate. Agora não, a postura mudou. E ó, méritos, cara. Pro Tite, o Tite é um cara aí agregador, ele precisou colocar alguns jogadores ali no banco, como foi o caso do Ralf, como foi o caso do Danilo, como foi o caso do Dracena. Esses jogadores não ficaram de mimimi, porque todo mundo sabe que quando o jogador consagrado vai pro banco, muitas vezes o cara racha o elenco, ele racha o elenco e não tá nem aí, ele fala, pô, perdi minha vaga, pô, eu sou fulano de tal, eu tô no banco. O Tite não tem essa frescura não, o jogador ele vai pro banco e quando ele tem oportunidade ele joga, e o Ralf reconquistou a posição dele dentro de campo. Com a lesão do Bruno Henrique, ele teve a chance, teve uma continuidade de jogos. E hoje quem precisa brigar pela posição titular agora é o Bruno Henrique. Ele quando saiu era titular absoluto, hoje não é mais. Hoje o Ralf ele conseguiu readquirir aquela posição titular. O Edu Dracena idem, quando ele tem jogado, na última partida jogando na arena aqui, ele foi muito bem. Foi o melhor homem em campo, talvez, com exceção dos atacantes ali. Mas o Edu Dracena, ele não fica dando chiliquinho quando ele tá no banco, não. Ele respeita a condição aí do Gil e do Felipe. Eu acho que um time começa a ser vitorioso assim, quando o treinador consegue agregar todo mundo, tanto os titulares quanto o reserva. É, com relação ao departamento médico do Corinthians, vale a pena também salientar aqui e exaltar o trabalho que foi feito. O departamento médico, os fisiologistas, os nutricionistas, porque muitas vezes aí o pessoal acaba não atribuindo os méritos aí pra essa galera também. Só mas quando trabalho, falta, né, mano? O trabalho vem sendo bem feito, Motinha. Só quando falta o pessoal percebe, né? O Corinthians, time tá cansado. Claro, mas o Corinthians, Motinha, ele vem tendo aí jogadores que muitas vezes se lesionam, porque o campeonato é longo, você tem mais cedo ou mais tarde uma lesão de um jogador importante, isso daí acontece, é fato. Mas o departamento médico do Corinthians, ele tem trabalhado, Motinha, sempre, ele encurta o prazo de recuperação dos atletas. Então isso daí também tem que ser valorizado. Teve o Wagner Love, né? Que demorou mais, né? Mas o Wagner Love era outro caso. Mas acontece, ali era um fortalecimento muscular. O cara ficou muito tempo jogando na China, Motinha. E não adianta, aí não cabe ao departamento médico. É a própria musculatura do atleta que tem que estar realmente apta pro futebol atual. Tá certo? Porque não adianta nada, o médico passa lá uma série de treinamentos junto com o preparador físico e tudo mais. Mas se o atleta não responder com a musculatura dele, isso daí varia de indivíduo para indivíduo. Não dá pra falar, é uma ciência exata. Cada músculo aí, por exemplo, a minha musculatura é diferente da sua, que é diferente do Domênio, que é diferente da do Sombra. Então cada um vai agir de acordo com... Mas é verdade. Cada um vai agir de acordo com o tempo. A do Benjamin eu nem falo, porque é sedentário desde os 11 meses. Não, tô ouvindo essa coisa. É, mas ele... Desde os 11 meses. Aí vai falar do cirurgista fazendo... Não, mas eu posso falar, porque eu sempre acreditei no elenco do Corinthians. Desde a 18ª rodada, quando o Corinthians assumiu a liderança do campeonato, eu disse aqui, Motinha, que na minha modéstia... O Benja falou que ia cair. Viu? Com a minha modéstia... Ah, não fui contra a volta do Tite. E na minha humilde opinião, mas você falou que o Jadson era grosso, que o Renato Augusto também era grosso. Mas não fui contra a volta... E também não falei, traz o Elias, não! Mas eu fui contra a volta do Tite, do Elias... O dele é psicologia, Renato Augusto, de vidro. O dele é psicologia. Não. Eu fui contra a volta do Tite, do Elias, não foi pela qualidade técnica de ambos, tá certo? Porque eu confio muito no futebol do Elias e na mentalidade que o Tite tem. Por outro motivo. Só que eu quis preservá-los para que eles não fossem ofendidos caso eles não conseguissem jogar o que jogaram na primeira passagem. Quer dizer, passagem, você prestou um serviço. Claro, lógico, claro. Nossa. Eu tava preocupado com o bem-estar do Tite e do Elias. O que tem de gente que criticou o Tite agora falando desculpa, Tite. Não, mas com relação ao elenco do Corinthians, eu me sinto à vontade pra falar hoje, porque desde a 18ª rodada, quando o Corinthians assumiu a liderança, eu disse aqui, Montinha, que o Corinthians não sairia mais da frente do Campeonato Brasileiro, porque eu não via outro time que tava concorrendo com o Corinthians com o mesmo peso de camisa. Aí me chamaram de arrogante, de fanfarrão, que eu era louco. Tá aí. Bom, os números mostram que eu tava certo. Você tá certo, mas você continua sendo fanfarrão. Eu não, com fanfarrão. Só um minuto. Desumilde pra caramba. Desumilde pra caramba. Só um minuto. Mas eu acho que não tá bem, não. Arrogante tá sendo o senhor que tá falando que é campeão. Eu não disse que é campeão. Apesar de ter a melhor campanha, o maior número de vitórias, o menor número de derrotas, o maior saldo de gols, o menor número de gols tomados, a melhor campanha como mandante, a melhor campanha como visitante, eu não acho que campeão. Sou humilde. Hoje, faltando 7 rodadas, depois do que o Corinthians fez ontem, Grêmio perdendo pra Chapecoense de virada lá. O Atlético tomando de 4, podia ter tomado de 7. O Atlético peidou na farofa, mano. O time do Corinthians jogando com essa fria. Não tem camisa, o time do Corinthians. Não, camisa? Camisa, vem pra cá, a camisa é time do Corinthians jogando com essa. O time do Corinthians jogando com essa frieza do jeito que tá. E o Renato Augusto e o Jadson Elias jogando a bola, então. O Corinthians ontem foi assim. Até o Love jogou muito. O Corinthians foi campeão brasileiro. Tu te lembra a Alemanha? Claro. O Corinthians jogou agora. Agora é o. Sim. Agora é questão só de definir agora qual é a questão de tempo só. Acabou. Agora muito só copia a parte burocrática. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Oferecimento do consórcio Honda. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio. Pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. O Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, mano. Vamos fazer a barba, mano. Opa, vamos lá. Faz a barba aí, mano. Vamos lá, assombrar. É isso aí. Não, porque a Thaís fica envergonhada quando você não faz a barba. É lógico, fica aquela cara de mendigo, né? É, você tá louco. Aquele semblante de sujo, né, mano? Credo. É, parece que é uma crosta, assim. E ainda mais eu, velho, que minha barba é dura e cheia. É duro de nascer cheia de falha. É um lenhador, né? Lenhador você é. É duro de nascer cheia de falha. É o Rufus. Horroroso quando não faço a barba, cara. É, Motinha, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, amigão. pode te proporcionar o que eu vou falar agora, cara. A Bozano pode levar seus filhos pra brincar na Kidzania. Você não conhece a Kidzania? Vale a pena, hein? É top demais. A Kidzania é a cidade da criança onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião. Ela pode trabalhar numa fábrica de chocolates. Ela pode trabalhar numa maternidade. É muito legal. Vale a pena conferir. É uma experiência muito legal, tanto para a criança quanto para os pais também. Tenho certeza que seu filho vai adorar, cara. E nessa semana, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui no programa e disser o seguinte: só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites para Kidzania. Olha só, amigão, é um convite pro pai e um convite pro filho, ou pra filha. Independe, o Domênico tem duas filhas, o Bá tem dois filhos. Mentira, ele tem uma filha e um filho. É isso aí, rapaziada. Isso são os oficiais, né? Bá tem neto, não esquece. Mano, já tem neto, Bá, mano. É isso aí, Basílio, Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, deixa aqui um abraço pros nossos visitantes aqui no estúdio, ouvintes da Energia 97, do Estádio 97. O João Francisco e o Novaes, eles são da Itavema France. Aí vai, hein? Itavema France, do grupo Itavema. É gigante esse grupo, hein? Pelo amor de Deus, hein? É maior que meu bíceps. Francês muito bom, senhor. Isso. Olha. Ó, e meu bíceps é gigante, hein, Benjamin? O Benjamin outro dia ele falou: nossa, mano, que bíceps é esse? Parece minha coxa. Parece minha coxa, só que tem definição. Peraí. Coloca o seu bíceps do lado da barriga do Portuga. Vamos não, ver não sai nem. Se ele pôr mais abaixo também não dá. Se ele pôr mais abaixo também fica ruim pra ele. Porque aqui é diferente, hein? Mas a perninha. A última vez que o Portuga viu seu próprio pipi foi em 2002. Não, isso! A última vez que. Olha o nível! Temos visitas! Poxa! Vamos ver se é de maneira inteligente. Sim. Não, não vai ser, é o Portuga. A última vez que eu vi, quem amamentou, ele tava com o espelho. Era de baixo pra cima, eu vi assim, ela mostrou no espelho. Bate no peito e fale, meu pipi é grande. Graças a Deus. Graças a Deus, Zé. Quer dar uma chacoalhada aqui? Dá uma chacoalhada. Vamos aos nossos ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Ah, vamos lá. Vai tocar o nosso Asdrubal, Dodô. Rapaz, vou dizer, viu? Falar, viu? Que filho de uma égua aqui. Alô, gostosa. Alô. Alô, quem fala? Alô. Quem fala? É Thiago. Thiago com TH, Thiago? Sem H. Então, Thiago. Thiago do quê, Thiago? Thiago. Thiago Rodrigues. Só? Quem mais? Só isso? Só isso. É, quantos anos, Thiago? Só isso. Meu jururu, hein? 30. Tá animado. 3.0, animado, cara. Na segunda-feira, com todo esse ânimo. Parece eu na torcida Luja. Pensei que ele ia colocar aquela música lá, mas na animação que ele tá, não dá. Qual que é? Qual que é? Ela, Thiago, tô em cima, tô embaixo. Beleza! Sensacional! Boa, gente. Qual que é o bairro? A risada, filha do mano. Casa Verde. Opa! Aí é nóis. Eu morei na Jaboatão. Um abraço pro Mestre Zoinho. Mas ali é a Casa Verde. E tem o lançamento aí, tem um Levillage 2 aí do Oeste, ali na Casa Verde. Avenida Tietê. Isso, eu falei pro Benjamin já. Vou comprar lá só pra morar perto do Dodô. Boa, muito, será bem-vindo. Eu serei mesmo. E tomar café na casa da Dona Jamila. É, comer bolinho de chuva lá. A Dona Jamila outro dia me ligou e falou: você é bem-vindo. O rapaz ali. Rapaz do suéter, não. Gosta do Motinho, gosta de todo mundo. Não, do suéter ela não gosta. Ela não gosta de você. Ela acha, a Dona Jamila acha o Mota. A Dona Jamila acha o Mota um cara venenoso. Ah, ela nunca falou. Outro dia ela falou pra mim: esse aí é o. Sabe que mentira? Eu vejo no resort. Lembra o. Aonde? Resort! Resort. Pronúncia. Você lembra o bar daquele filme do Batman que tinha o Harvey, duas caras? A Dona Jamila falou: o Harvey aí da rádio. Eu, né? Foi o que ela falou pra mim. Thiago. Ô, Domênico, e daqui a pouco vou me lançar como rapper no programa. Né? É mesmo? É, o rap do Carsudo. Rap? Virou rap. Obrigado, amigo. Ai. Tá bom. Não vai dar certo isso aí. Não, faz o rap que ele quiser. Se tiver o nome da minha mãe no rap, você vai ver quantos rap ele vai fazer depois. Vai ver quantos dias ele vai ficar sem stand-up lá. A turma do rap quer pegar ele. Já tem alguns que querem pegar ele. Aí não precisa nem o rap, não vai chegar nem a turma do rap. Vai ser a turma aqui do Bom Retiro. Como é que chama? Você conhece? Rebeca. Se tiver Rebeca, pode me bater, não tem. Se tiver insinuação também. Aí é outra coisa. Mas tem um apelido carinhoso. É, aí sim. Vamos lá, Dudu. E o time, brother? São Paulo. Ah, entendi. Tricolor! E aí, Thiago? É nóis, né, cara? É, fazer o quê, né? Tá difícil. É, fazer o quê? É, bicho, ontem eu vi o jogo lá, né? Uma tristeza de jogo, né? Muito apático, não é não? Time morto. O Pato parou de jogar. Tá, Luiz Fabiano jogou um pouquinho, é, sempre pedido, tá difícil. Tá difícil. Eu concordo com o Beija, se passar do Santos é uma zebra. Desculpa, isso é verdade mesmo. Só o São Paulo que não entendeu o que eu quis dizer pra me xingar. Porque eu não falei que o São Paulo. Claro, ninguém falei, tava questionando esse camisas, time, né? Atual do São Paulo. Mas eu não acho. Esse não, momento é atual do São Paulo é horroroso. Mas não zebra. Zebra? Eu não digo pra que mim o não existe zebra. Pra mim é clássico. Zebra. Clássico não tem zebra. Ô, Thiago. É clássico. Ô, Thiago. Oi. Eu não acho. Jura? Que o time do. O futebol praticado pelo São Paulo, na maioria das vezes, né? Durante o ano inteiro, né? Não foi dos não, mais convincentes. Não, dedos dos jogos que o time jogou bem. É, se a gente fosse pensar, é o famoso se. Se falasse assim, olha, contra o Santos vai jogar o São Paulo que ganhou do Grêmio lá em Grêmio, né? Ou o São Paulo que porventura fez algumas boas partidas, né? É... Contra o Palmeiras. Ou contra o próprio Corinthians em casa. Corinthians. Aí você fala assim, ó, ok. Só que essas partidas são uma exceção no ano, né? O normal do São Paulo é um time apático, é um time com dificuldades, é um time que... E todo mundo já viu o que é. Eu concordo com o Benjamin, né? E respeito a opinião de todos. Ninguém tá colocando aqui que São Paulo ganhar do Santos é zebra pela não. Pelo clube, não é isso? Né? É o que se coloca aqui. Diante das circunstâncias, diante do que se apresenta no, ultimamente no futebol... Não existe zebra em classe. Não, eu cansei de ver. Desculpa. Contra o Palmeiras. Não digo contra o Fluminense, mas se fosse contra o Palmeiras também seria a mesma situação. Não, mas eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Não vejo zebra em clássico. Eu já cansei de ver o Corinthians pior que o Palmeiras ganhar do Palmeiras. Palmeiras pior que o Corinthians ganhar do Palmeiras. Palmeiras pior que o São Paulo, às vezes ganha do São Paulo. Não, mas ninguém disse que não pode ganhar. Mas não é zebra, não existe zebra. Mas 90% do time que tá melhor ganha. Não, mas não tem zebra. 90% das vezes quem tá melhor. Não tem 90%, não tem isso. Em clássico não tem isso. Ô, Thiago. Oi. Agora, sinceramente, isso pra mim, né? Fica meio um clima de tipo empurrando com a barriga. Agora, até o fim do ano e... Tenho cá com os meus botões. Isso não é informação. Isso é opinião. Isso é opinião. E a minha opinião também não significa que eu seja contra. Entenda bem. Acho que Doriva não vai ser o técnico de São Paulo em 2016. Ah, isso sem dúvida. Também senti. E se ele aguentar até o final do brasileiro, vai ser. E estão batendo nele, velho. Você sabe por quê? Só se ele for campeão da Copa do Brasil. Sabe por quê? Olha, tudo que foi trazido pelo Aidar. Todos que foram trazidos pelo Aidar já estão sendo cortados. À exceção do Quimelo, que ainda continua lá e não sei como, mas continua lá. Bom, por quê, né? Mas hoje eu li, por exemplo, que o Bourgeois já tá voltando, né? Bourgeois. Já tem candidato contra o Leco? Não, né? Pelo que eu sei, tá esperando todo mundo, pelo que me falaram, vão esperar a eleição. Bom, hoje que eu li que o Bourgeois estaria voltando... Que o CEO que está lá não ficará. Que o Gustavo... Tudo bem, ainda que voltando, que esperando a eleição. Mas que voltaria o Gustavo. O Ataíde já voltou. O Gustavo não foi convidado ainda. Não houve nenhum convite oficial? Eu falei que o Gustavo, sexta-feira, não tinha sido convidado, não. O Gustavo tinha uma proposta. O Gustavo talvez estava indo embora para a Europa. Portugal. Aí ele falou para Portugal. Aí ele falou que... Eu falei, pô, você está voltando? Ele falou, não, ninguém me ligou até agora. E que eu sei lá dentro que está todo mundo esperando a eleição. Que não enquanto... vai ter candidato de oposição. Parece que o Paulo Amaral tirou já, tirou, né? Tirou a candidatura dele. E vocês viram a justificativa? Não. Segundo, eu li hoje que seria porque ele não gostaria de ser o avalista de uma dívida de 160 milhões tá certo. De reais. Ainda mais ele que foi diretor do Bradesco muitos anos, ele sabe por quê. Chupa, mano! Ah, é pro inferno? Zé Ruela, vai lá tentar abafar a crise no teu clube. Ah, vai mano! Cadê a humildade? Ju, perdeu? Peraí. Eu fui ofendido sem falar nada. Pera aí, o que você falou? Se não fosse a ajuda do juiz, vocês não seriam campeão. Ó, passa um pouco de pomada no cotovelo aí, o seu Zé Ruela. Babo novo. Mas dá outra face, mano. Seja superior. Senhor. Segundo a ESPN, Matéria postada hoje pelo ESPN. Conforme antecipou ESPN.com.br na última quinta-feira, Alexandre Bourgeois está de volta ao São Paulo e na antiga função. Em breve contato com a reportagem, Bourgeois confirmou o retorno ao São Paulo. Abre aspas, volto hoje, fecha aspas, disse por mensagem. Do Alex, eu não sei, eu falei com o Alex. Sim, não. Na quarta, terça passada, o Alex falou, até agora não, ninguém queria falar enquanto não tivesse o negócio do São Paulo. Do Gustavo, eu te falo o que ele me falou. Tinha uma possibilidade em Portugal. E ele falou, ó, tem que esperar a eleição. Agora, porque também, o cara liga, os caras voltam, aí tem uma eleição e o Leco perde, vai todo mundo embora de novo. Eu não estou questionando a capacidade do Doriva de fazer um time. Não estou questionando. Não é isso. Inclusive, eu acho que jovens valores devem ter a sua chance. Só acho que esse foi o momento mais errado do mundo para que o Doriva tivesse sua chance. Bom. Doriva foi zoião, se ferrou. Bom. Pergunto a vocês, vocês acham que Doriva será o técnico São Paulo em 2016? Depende. Tem multa? Se ele conseguir uma vaga para Libertadores Paulo, pelo Brasileiro, acho que ele permanece. Eu acho que a única chance é ele ser campeão pela Copa do Brasil. Então, tem chance. Eu também acho. Então ele não será o treinador de São Paulo. Mas eu acho que nem ganhando a Copa do Brasil ele fica. Você acha que nem ganhando? E se pegasse a quarta vaga no Campeonato Brasileiro? Se ele colocasse São Paulo na Libertadores. Aí que não ficaria mesmo. Eu não acredito, porque tá numa situação de todo mundo deixa pra cá, deixa ali. Cada um, uma hora deixa a vaga sobrando. Se o Santos ganhar a Copa do Brasil, por exemplo... Abre a vaga. Abre a vaga. Então, isso se um brasileiro não ganhar a Copa Sul-Americana. É, o Palmeiras outro dia podia passar... Entregou a vaga. O São Paulo podia passar, entregou a vaga. Eu acho que ele não fica de nenhum jeito. Diga, nem se o São Paulo passa para Libertadores, nem se for campeão da Copa do Brasil. Ele não tem estofo. Mas não tem opção no mercado, hein? Diga, Thiago. Assim, todo mundo questionou que quando ele falou que não sabia nada do Wesley. Na entrevista dele, ele falou que a contratação do Wesley, ele não sabia mesmo e foi feita pelo Aidar, onde ele também ganhou dinheiro. O Ataíde ontem na entrevista dele. Você já tá falando do Ataíde, né? O Ataíde ontem na entrevista dele falou um monte. Falou que ia dar a gravação pros repórteres. Até do Douglas. Falou que ia dar hoje, na reunião do Conselho de São Paulo, ele vai dar a gravação. Vai até o fim. Falou que vai até o fim. É o mínimo. Chamou de desonesto. Corrupto. Falou em corrupção. É o mínimo. Falou do jogador lá do. Esse que o ouvinte falou, o Douglas. Falou do menino, como é que chama? Iago Maidana. Iago Maidana e tinha outro. Quem era o outro? E se colocou como desonesto também para poder fazer toda essa captação aí de provas, assim, né? Ele não teria. Mas ele se colocou como querendo participar do esquema. Para poder captar todas essas provas contra o Aidar, ele falou que contra desonesto, ele também teve que ser desonesto. Entendeu? Eu não duvido. Porque foi uma atitude. Né? Sombra. Porque senão como que o cara vai abrir do outro lado se ele souber que o cara é muito... Honesto, o outro não vai abrir. Mas, ô Sombra, cabe ao Ataíde e depois aí posteriormente ao Conselho de São Paulo, e se não couber ao Conselho de São Paulo, que o próprio Ataíde leve isso daí pra frente, porque o São Paulo ele tá passando agora por um tratamento, que é um tratamento invasivo, que é um tratamento duro, é um tratamento mas que é necessário. Né? Porque, querendo ou não, é igual um antibiótico. Por enquanto tá no paliativo, então, viu, mano? Mas é que tá, Sombra, é igual um tratamento com antibiótico, que você passa no médico, lá o cara fala, você tem que tomar um antibiótico por 12 dias, 14 dias. Chega lá no terceiro, você tá melhor, você fala, opa, parei de tomar. É. Tem que permanecer tomando medicamento durante os 12 dias para que você possa matar a bactéria. Verdade. E tem que escancarar. Não adianta deixar no terceiro, quarto dia, opa, tô bem. Não vou mais tomar, não. Guarda pra próxima gripe que eu tiver aí. Mas não é só uma bactéria, hein? É, então. Tem mais bactérias, hein? Pois é. Não é uma só, hein? Por isso mesmo, Sombra, que o Ataíde tem que ir até as últimas consequências. Tem que chamar Gitec pra limpar. Não, eu se estivesse na condição aí de torcedor de São Paulo, eu estaria mais preocupado com o que está acontecendo fora do que pode acontecer dentro. O São Paulo conseguiu uma quarta vaga. Eu falo há muito tempo aqui? Mas é que tá, Sombra. O São Paulo conseguiu uma quarta vaga no Campeonato Brasileiro, conseguiu tirar o título da Copa do Brasil. E o RG falando, não, você tem que se preocupar com o campo. O que o São Paulo, pode, de fato, mesmo com a turbulência, o São Paulo pode pegar uma quarta vaga, quiçá, talvez aí, num jogo de mata-mata, ganhar a Copa do Brasil. O que não resolve nada. Mas isso aí é segundo plano. É verdade, eu acho que o principal hoje tem que ser... Mano, o Flamengo foi campeão brasileiro. Então, pois é. E com a casa toda bagunçada nos bastidores. O futebol proporciona essas coisas. Eu fico muito até... louco isso. Não, eu acho até bizarro quando tem torcedor que fala assim, tá essa zona danada e estamos em quarto lugar, nosso pior momento. Nosso pior momento não, quase caímos. E o projeto tá pavimentado para cair se não melhorar. É uma mistura de sentimento, né? Mistura de sentimento? Eu acho, o torcedor acha que... É igual a música do Pichot, né? É verdade. Então, porque o cara tá achando que, de repente, pode conseguir uma vaga para Libertadores e acha também que não pode estar tão ruim assim. É, e, ao mesmo tempo, vive lá fora aquele movimento louco de Sinceramente, não me empolga essa história de dizer, pegou quarto, pegou... Isso não me empolga, não. Eu sou frio. Sombra, eu prefiro não ir para Libertadores... esse time aí pra passar a vergonha que vem passando nos últimos anos. E também não sabe nem se vai poder contratar jogador, hein? Depende então, do julgamento do Maidana. Inclusive tem uma frase que eu falo sempre nesses momentos tristes. Será que... Ô, Gago, peraí. Corre o risco? Não. Fala, Calção. Eu tenho uma frase pra esses momentos tristes que é quando a vida está indo para o fundo do poço. Ah. Ei, cadê meu queijo? Não, e o navio tá indo pro fundo. Como é que o navio na entra no poço? Na vida, Sul. Na vida, ah, entendi. Tá com minhas ouvido aí, meu. Ô, Thiago! Mas eu, só, o Thiago. Eu vou fazer um merchan. Não, você fez uma pergunta com relação a rebaixamento. Esquece isso. Não, mano. Rebaixamento. Esquece como? É um rebaixamento pela lei, ele disse. Pela lei. Pelo jogador. Pelo embrulho aí. Pensei que ele tava se referindo à tabela. Mas eu acho que também esquece que. Possibilidade. Se o São Paulo fosse português, assim, mas é o São Paulo. Tudo bem, mas você queria ser julgado por alguma coisa e falar assim, olha, você pode até pegar a pena de morte, mas não vai pegar, não. Claro que não, né? Ah, então tá. É melhor se não tiver, né? Por que ele vai ser julgado? A ameaça já é bem constrangedora. Por que ele vai ser julgado, né? Olha, nunca ninguém foi pegou, mas você pode pegar. E o STJD... Ah, ninguém pegou, fica tranquilo. Tem 1%! Fica tranquilo que ninguém pegou, viu? Somente pelo tribunal que vai ser julgado... Ô, Thiago, time um abraço pra você. Não cai, né, Sombra? Hã? Time grande não cai, né? Essa é uma outra bobagem que a gente tem que parar. Chupa, time grande não cai. Essa é uma outra bobagem que a gente tem que parar. Deixa o cara se divertir. Isso aí é uma outra bobagem que nós temos quem que parar. Quem nunca caiu, levanta a mão aí. Não, tudo bem, mas a questão não é essa. Fica nessa história, time grande não cai, time grande não cai. Mas o São Paulo não tá fazendo algo de importante pra sua história a fim de evitar que isso aconteça, cara. E você nasceu em que ano mesmo, maluco? Qual que é a sua idade? Você nasceu em que ano? 30 anos. Ah, você tem 30 anos, então você deve ter visto o rebaixamento do teu time em 90. É só você viu, cara. Carlos Alberto. Quem foi o campeão, o Paulista em 90? Ah, fizeram com o chavinho ali pra vocês subirem. Vai, ô, Thiago. Você foi feliz na sua frase, até o Sombra ruim em você. Ô, Thiago, deixa eu te explicar uma coisa, explicar pra muitos ouvintes. Quando acabou aquele campeonato que o São Paulo ficou nas últimas posições, quando acabou aquele campeonato, muita gente pensou, não, agora teve um arranjo pra permanecer. Não. Antes de começar o campeonato, esse campeonato que o São Paulo ficou lá nas últimas posições, antes de começar, foi feito um regulamento do campeonato. Esse regulamento do campeonato, que não sabia nem que o São Paulo chegaria lá entre os últimos colocados, esse regulamento dizia, não haverá rebaixamento. O campeonato do próximo ano será dividido entre dois módulos. E não haverá rebaixamento. Só que eles não esperavam que um grande fosse ficar no módulo B. Entendeu? Agora, como que esse negócio de arranjo de um regulamento feito que antes do campeonato ser disputado, né? Eu sabia. Entendeu? Ué, mas o próprio Tele Santana e o Zete disseram que o São Paulo caiu. Liga lá pro Tele e pede pra ele explicar. Não, não dá. Hoje não dá mais. Só se for numa mesa branca. Não dá mais, mas manda ler o regulamento. Ué, então, exato. Peraí. Você jogou, amigão? Qual que era a posição que você atuava no time do São Paulo? Quer dizer que você acha que todo jogador sabe o regulamento, jogou, sabe lógico, tudo. O cara jogou. Para, mano. Você sabe que o cara, a maioria, é uma porta. Peraí, você acha que o Zete é burro? É isso que você tá falando? Não, talvez ele não tenha tanta informação. Liga pro Zete com o Tele. Você não fala, mas com o Zete você fala. Lógico, mas o Zete me falou. Eu perguntei pra ele, ele falou, caiu. Então, uma pena, que o Zete não conhecesse o regulamento do próprio campeonato que ele disputou. Pô, o maior goleiro da história do São Paulo, velho. Vocês estão chamando o cara de limitado. Jogar bem não significa ter teste de conhecimento. Não, mas o Mota chamou o cara, ó, Mota, você foi infeliz agora. Ô, mano, agora só um detalhe, hein? Me você responde uma coisa. Zete de limitado. Mano, vulgo corintiano do programa. Fala aí, Provolone. Uma pergunta pra você. Bayern de Munique é time pequeno? Olha, não é tão grande como o Corinthians. Se você tiver o Corinthians... Ah, não. Vai embora, agora eu quero ir embora. Fala que é grande, né? Pelo amor de Deus. Peraí, vocês... Pera lá. Não é possível. Momento fanfarrão. O que determina a sua grandeza é a concorrência que você tem. Não, tem um embasamento que eu vou falar. O que determina a sua grandeza é a concorrência que você tem. Por exemplo, o Corinthians é grande porque ele concorre aqui com o Palmeiras, com o Santos, com o São Paulo. O Bayern de Munique, velho, ele tem lá o Borussia e que são o Bayern Leverkusen, velho. Você vai falar que o Schalke 04 força a barra pro Bayern de Munique? Ah, mas então, os negros discutam. Discuta, você sabe muito bem. A pergunta é, Bayern de Munique, Manchester City e Chelsea são pequenos? Porque já rebaixaram. Então essa frase, time pequeno não cai, é absurda. Exclamação, pitada histórica. Eu vou falar, que o Chelsea era pequeno. Time grande, desculpe. Eu vou falar. Desculpe, eu errei. É time grande, velho. É que o mano me atrapalha. Não, mas o Provolone, o negócio é o seguinte, com relação aí ao rebaixamento, eu volto a repetir aqui o que eu já disse por inúmeras vezes. O verdadeiro guerreiro tem orgulho das suas cicatrizes. Tá certo. Quem não tem uma cicatriz não tem história pra contar, bacana. É. O rebaixamento foi benéfico pro Corinthians. Vai lá. Então cai de novo. Então cai de novo. Já deu. Você achou tão bom, cai de novo. Tchau. Série B é legal, Sombra. É, do uma ótica assim, é legal. É muito legal. Eu vejo como o Domênio com esse sorridente, ele fica feliz. Que saudade da frente da tabela lá. Sombra. Corinthians e CRB. Corinthians e CSA. Ai, para, Motinho, é legal, sabe por quê? Não é legal ser direto. Mas uma vez na vida, mano, é legal, sabe por quê? A Série B é a praia grande do futebol, ninguém vem, mas quando problema, tá lá se diverte. Não é problema não o que você enfrenta. O problema não é quem se enfrenta. O problema é jogo de terça na Rede TV. Lembro até hoje, Corinthians e Ceará, no Pacaembu. Com o Lulinha na frente. Tá certo, tocando o portão do Roberto Carlos. Canta um pedaço aí. Agora, pra ficar. Ô, Thiago! Começou a rolar o som do Roberto Carlos, que ele já foi emblemático. Só um detalhe: não é a opinião que eu tenho. Pra mim, jogar uma série B é deprimente. Mas quem é que não quis fazer o programa no dia que caiu? Não, mas o RG, ali eu perdi um parente, cara. Morreu no Rio Grande do Sul! Passou uma jamanta em cima desse seu parente lá. Analisando o contexto. Mas o RG, eu que liguei pra ele, O Corinthians passou por um tratamento de choque que foi suficiente pra derrubar o MSI e o do Alívio. Funcionou. Precisou daquilo. O Botafogo nem sempre você precisa chegar no fundo do poço. Meu parâmetro é o Corinthians. O Corinthians precisou do rebaixamento pra voltar a ser gigantesco. Eu vou dizer um negócio. Eu vou dizer um negócio. Pra mim foi deprimente, cara. Série B é da hora. Pros outros. O Corinthians não. Uma vez ou outra é legal. Não, tem nada de uma vez ou outra, não. Obrigado pelo ingresso do Salão das Rodas. Oh, curtiu lá? Foi legal? Muito legal. Várias gatas e o stand da Honda. O stand da Honda Motos era mais bonito de lá. Amigo, obrigado, velho. Ô, velho, ó. Deixa eu te perguntar um negócio. Você pediu o WhatsApp de alguma modelo lá? Lógico, eu tirei foto. Toda cara, conheço o perfil. Tirou o quê, menina? Falta. Tchau, Thiago, valeu! Ele quer fazer o merchan. Faça. Só a linda, nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ai, que pena, errou a frase. Não, é outra frase, amigão. Pena. Nossa, tem dois segundos pra falar a frase. Tudo aí, Sombra. Acabou. É, próximo. Não, ajuda o menino. É só Bozano tem o jeito de garoto. Cuidado de homem. Não, não, não, não. Próximo. Só Bozano tem o jeito de garoto. E garante a diversão. Garante barbear com meu filho? Não, barbear. Seu filho tem barba, Jegue? Só Bozano, vou te ajudar. Escuta. Tá calmo. Então ouça. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Boa, ganha um kit top da Bozano e um par de convites pra Kidzania, pra você levar o seu menino. Mas olha, viva a Vegação! Acabou o kit da rola, mas tá chegando, acho que essa semana. Aí. Agradece o mano, que ele foi legal pra caramba com você, viu? Kit marreta. Ele foi humano. É nóis, valeu. Valeu, cara. Um abraço a todos aí. Vamos falar agora do Magazine Luiza? Vamos, narigudo. Vamos, que eu tenho um recado pra você, amigo, que é cartoleiro. Eu. Então, olha, Você já pensou em ganhar uma camisa do seu time no Cartola? Se você mandasse bem numa escalação, já pensou? Pois é, amigão. O Magazine Luiza tem uma novidade. É a promoção Cartola de Ouro. Agora, toda rodada, os melhores cartoleiros da Liga, Vem Ser Feliz, vão ganhar prêmios. E não é um ou outro, não. São 50 camisetas do seu time no Cartola por rodada, com o símbolo que você criou, igualzinho ao do jogo. E para completar, todo mês, o melhor cartoleiro da Liga vai ganhar uma Smart TV Gamer da Samsung, uma cervejeira e ainda um troféu para poder tirar onda com seus amigões. Na última rodada mesmo, o Sérgio, lá da penúltima rodada do time Renascença, foi o que mais fez pontos. Ele e os outros 49 levaram a camiseta. Então, amigo, na próxima pode ser você, hein? Serão 50 por rodada, ou seja, até o final do Brasileirão, 500 cartoleiros vão andar na rua com sua camisa personalizada. São muitas chances de ganhar. Mas você tem que colocar o Magazine Luiza como patrocinador do seu time para participar, hein? Então entre no site magazineluiza.com.br/cartola e se cadastre. Lá você vai encontrar mais informações de como participar. Então, amigo, entre na Liga, vem ser feliz. Se cadastre no site e já vá pensando em quem escalar, hein? É isso aí, amigo. Vem ser feliz! É isso aí, esse... Fala, Motinha. Então, o RG. Sim. Com esse zagueiro do Santos, o Werley. Sim. É, já tá falando se tiver que ir embora, vai e tal. Porque ele é do Grêmio, é isso aí, velho? É, ele pertence ao Grêmio. E o Santos, tinha até um certo interesse, porque ele é novo. Por isso que eu até brinquei, né? Se for ficar, tem que emprestar pra amadurecer. Mas não compensa, não. É melhor trazer o Galhardo, né? Que tá lá, que é do Santos, que tá no Grêmio. E esse Werley aí, eu vou ver, cara. Eu, se for o caso, eu levo no aeroporto, levo lá no sul, direto. Você paga churrascaria lá? Ele não precisa gastar nada, é muito fraco. E o Gustavo Henrique treinou, né, com bola. Graças tá voltando, a Deus, graças a Deus. O Victor Ferraz também. Graças a Deus. Pode até serem escalados aí pro jogo contra o São Paulo. Tem que voltar. E o Dorival agora ficou na dúvida, né? Se coloca ele, se tá voltando. Não tem que ter dúvida. O Dorival, você tá com dúvida do quê? Você tá louco? Dúvida. Que dúvida? Porra, imagina. Dúvida do quê? Por quê? Porra, imagina. Você tá louco, né? E o Ricardo Oliveira falou o seguinte, RG, que é o melhor momento da carreira dele. Sim, ele tá provando isso em números. Fazendo gol. Lógico, é isso aí. Tá muito bem. Foram lá e falaram que ele tava velho. Deixa eu só aproveitar uma aqui. Uma coisa, Rígia, que é bom também lembrar aqui, porque quando vai bem, ou quando ameaça de ir bem, porque ir bem é ruim, não consegue, porque é ruim. Ruim. E o ó, hein? Que beleza, hein? Ruim. Os caras estão querendo mandar ele embora lá, hein? O Flamengo quando é eu falo forte. Que é ruim, é ruim com todos os erros. O Flamengo. É, mas o que tem... Ruim. E o que Flamengo. Tem... E o que tem da corneta tocando no Palmeiras por causa do Marcelo Oliveira também, hein? Ah, a corneta tá ali, ó. Não tem corneta, não. Não tem? Não. Não tem? Não. Corneta nenhuma, não. Não tem, né? Não tem, não. Tem, só, fazer um registro aqui, porque a Comebol tá passando um recibo pra todo mundo e eu não vou assinar, tá? Esse lance do Del Nero é a maior, mas é a maior sacanagem que existe, né? Porque a Comebol tá tirando o Del Nero de representante executivo da FIFA, aquelas porra que eles têm aí. Agora, isso nada mais é pra quê? Para proteger o nosso camarada, né? O nosso grande presidente. E aí sim. Ele precisa viajar. É porque tá ruim essa. Pô, o cara não vai em reunião nenhuma. O cara não acompanha a porra da seleção brasileira. Pô, o cara não faz nada. Como é que o cara pode ser representante da Mas vocês viram o salário para representar? 900 francos. 200 mil dólares ano. 780 mil reais por ano. É realmente o que eu tenho no bolso. Você vai, é bom salário. Vai perder esse salário. Vai faltar, hein, velho? É essa boquinha. Não. Vai? Não. Pelo seguinte. Porque ele tá saindo de uma função. Ah. Agora, ele exerce outras funções. Porque ele é do comitê do beach soccer, ele é organizador mundial de clubes, da Copa do Mundo, dos torneios olímpicos de futebol. O cara é um monte de coisa, velho. Ele é um puta spone. Não foi porra nenhuma, por isso que, tudo. Por isso que ele ganha essa puta grana aí. Agora ele tá saindo de uma função, então eu não sei se essa uma função é só pra evitar de você viajar, de você ter que, entendeu? Você tem que ir em reuniões. Ele comanda por WhatsApp. Mas o pessoal do Beach Soccer não se reúne no exterior. Não, é no quiosque 53. Olha só, é no quiosque 53. Não, quiosque 53. Vai comer um porquinho. Esse chama a secretária e faz uma conferência. Eles têm imo. Todo mundo fica se falando por imo. Mete uma conferência. Eles se falam por imo, velho. Olha aí, uma promoção legal aí na loja do Estádio 97. Você quer ganhar um relógio do Corinthians? Então entre na loja do Estádio 97 e de cara vai aparecer o banner da promoção. É, basta cadastrar seu e-mail e no dia 16 de novembro nós vamos anunciar aqui no programa o vencedor. Não é fácil? Acesse hoje mesmo lojadoestadio97.com.br e também no Facebook, facebook.com/lojadoestadio97. Tá? Aí você vai concorrer, fazendo esse cadastro no banner, você vai concorrer a um relógio do Corinthians no dia 16 de novembro. Aliás, a loja do Estádio 97 tá muito legal. Tem um monte de produtos do seu time, muita coisa bacana e também vários produtos do Estádio 97. O que, que tem de legal lá, por exemplo, dos clubes, senhor Cláudio Mota? Sim, tem muitas coisas. Não, Jefinho. Eu perguntei o quê? É o quê? Muitas eu tem já disse squeeze. Que tem. Tem squeeze. Tem toalha dos clubes? Tem toalha. Tem relógio. A toalha fitness, só uma coisa diferente. Toalha fitness, você gosta de fazer ginástica, vai pra academia, tem uma toalha fitness pro seu time. Então aquela toalha que você coloca aqui no pescoço, né, mano? Sim. Pra levantar ferro, pra ficar com a mão molhada, certo, e tal, né? Tem o squeeze. E toalha tem... legal, Motinha, porque não tem nada mais porco do que o cara tá suando igual uma tampa de cuscuz, deitar no aparelho e depois ir embora sem limpar. Então quando você deita na toalha, tem... você minimiza esse problema. Tem travesseiro do Boca pro Portuga sonhar com não, o título? Não, ainda não tem. O Boca continua líder. Chupa vocês todos. Tem kit churrasco. Certo. Se quiser, tem quente churrasco pro seu time, se você quiser. São centenas de produtos. Sim. Nós temos e do Estádio 97, 2.600 produtos. E do Estádio 97? Nós temos boné, tem camiseta, tem moletom, tem a mochila, certo, do Estádio 97. O moletom tá muito bonito. Legal. Tá muito bem. Então, olha, acessa lá, lojadoestadio97.com.br. Você vai curtir demais, tá bom? Esse é o Estádio 97. Que tem novo cantor na parada, hein? Olha aí, Claudinho. Ô, Carsudo, canta aí. Pro Mano Genaro, pra Mina Maria Aparecida e pra todos os truta do gamão. Eu vou de andador sem pudor, a rua é nóis. Sou o Cláudio, Carsudão. Eu tô fazendo rima nesse mundo, meu irmão. Eu vou na fila, preferencial. Se não concorda, pega no meu. Não tenho medo e vou pra cima. Chego com pressão e sapeco as mina. Na micareta, visto abadá. Pego a primeira mina que passar. Se bem que hoje em dia ando apaixonado. É uma gatinha, uma mina de bom grado. Já peguei a Anissete, a Rosi e a Hebe. Hoje é minha mina. É a rehab. E deixo um beijo pro meu filhão. Eu tô falando dele, do beijão. Cuido com carinho e atenção. Enquanto ele grita, amigo. Família unida, sempre alegre. Pra fechar o rap, bitoquinha na rehab. Devolve a dentadura aí. Olha, sensacional. Essa música merecia um Grammy. Grammy Awards, é isso. Sensacional, hein, ô Carsudo. Carsudo tá ficando atrevido, hein, velho. Pior que eu imaginei ele, velho, né? Com aquela calça, com a cueca aparecendo, né? Tudo Thug Life, né? Thug Life, né? Obrigado pro meu MC, o Bruno, que tava aí. Obrigado a todos. E fiz homenagem ao seu filhão, hein? O MC, ele é o DJ. Exato, hein? É o DJ, exato. Ele é o DJ. Fiz homenagem ao seu filho. E eu tive que tomar ar depois, porque eu cantei muito rápido, fiquei sem ar. Fiquei um dia tomando ar de volta. Obrigado a todos. E o rap do Cláudio Carsudo no Estádio 97. Estádio 97 tem oferecimento da Esser, construindo com valor. Recubre plástico, impermeabilizantes. Recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Também oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos agora ao momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Ou Use o aplicativo Sem Parar Táxi. E parabéns pro Jeová. Ô, Jeová, parabéns pra você. Tá fazendo 32 anos de idade, Jeová. Quantos? Grande Jeová. 32. Uma criança. Pô, Jeová. É, grande Jeová. 32. Santista. Ele é santista, ele falou, a grande tristeza, ele nunca viu o Santos ser campeão. Tá louco. Tá louco, jovem. Que é isso? 32 anos, nunca viu o Santos ser campeão? Você tá louco? Jovem. O campeão da Libertadores. Porra, porra. É louco. Maluco. E o Jeová tá pedindo pra mudar o nome. Viu? O que que ele quer? É momento Tubarão. Ah, Tubarão 5. Alô? Torcer pro Santos. Para. Torcer pro Santos é uma grande moleza. Alô? Alô, boa noite. Ó? Oh? É o Wendel. Wendel do que, Wendel? Wendel Marques. Marques. Isso. O Marques Bobinho. E quantos anos, Wendel? 3.2. LG. Hoje? Sim. Segundo ano, hein? É. 3.2. Zé Maria fugindo da polícia. Chegou o horário de verão, né, velho? É, que eu não gosto, não. Coisa ridícula. É ruim pra caramba. É ruim. Você não sabe se tá o Wendel ou voltando, entendeu? Ô, velho, eu li que o organismo demora 15 dias pra se adaptar ao horário de verão. Uma exatamente. Horinha só. É. Por exemplo, eu viajei pra Barcelona com um fuso de diferença de 5 horas. É, mas tem gente que demora mais, tem gente que vai... Pô, vou levar um ano agora. Tem gente que vai começar a assimilar, aí já tá... É, aí começa a terminar o horário de verão. É complicado. Pô, que drama, velho. Uma hora de... Ah, muda. Ah, vocês estão de brincadeira. Agora, eu quero fazer um registro. É ridículo. Caramba. Não fica voltando. É ridículo esse negócio de horário de verão. O que se usa como... como defesa pro horário de verão. Vamos estocar. Que vai economizar a maior abobrinha que existe. Você vai em Brasília, você vai na Casa do Chapéu. Tá, as luzes continuam 24 horas acesas. RG, não tem, por que é a maior besteira do mundo. Você é a maior besteira do mundo. RG, porque os outros países têm sim problema em administrar energia elétrica, entendeu? A maneira de gerar. Mas hoje nós temos também. Não, tô falando, por que que não tem no Nordeste? Mas nós estamos há 30 anos com essa porra de horário de verão. Por que que não tem no Nordeste e no Norte do país? Por que que não porque tem? Porque lá está próximo da linha do Equador. São outros fusos. Não tem necessidade de, entendeu? Segundo eles, não sei, né? Agora, eu acho uma tremenda de uma abobrinha e uma besteira. Isso é bobagem, cara. Continua se gastando a mesma coisa. Manaus é uma hora mais cedo? Manaus agora... É. Agora são cedo, duas, é. Né? É. Agora são duas. Agora são duas? Não, Estados Unidos são três. Ah, mas Manaus não, é uma depende, hora. Depende é uma do hora... da época. É uma lugar. Hora acima, né? Depende do lugar. É. Até outra semana era uma hora. Eu não sei. Não, mas é. Não, mas Manaus agora não pode estar duas horas antes de São Paulo. É outro país, ué. Porque eles também avançaram com o horário de verão. Avançaram. Então é uma hora. É uma hora. Alguns estados só que não. Oh, deixa eu ver aqui, velho. Melhor eu consultar. Acho que eu tava lá, eu tava em Manaus, o Sônia. Ele foi pra Manaus e não sabe. Eu tava em Manaus, é uma hora. Agora mudou. É adiantado. A Bahia não tá na hora de verão. Não tem relógio em Manaus, entendeu? Eles vêm pelo sol. É que eu botei uma preocupação com o povo manauara. É, bate um pino. Bate um pino. O pessoal reclama. O pessoal vem reclamando que a novela passa aqui. Sônia, em Manaus eles vêm pelo sol. Não, e o pessoal reclama que a novela passa aqui, então... O pessoal fica comentando e já sabe o que vai acontecer na novela. Ah, eu não sei, então. É spoiler. É evidente. Era uma hora tanto dia que eu fui lá, entendeu? Mas e aí, Dodô? E o bairro, hein? Qual é o bairro? O bairro é Vila Dirce. Vila o quê? Dirce. Vila Dirce. Não tem mais Dirce com esse nome. Não tem Dirce, mas... Ninguém coloca o nome da criança Dirce. Ninguém. Não é a primeira vez que liga, porque eu me lembro, mas faz tempo que não liga. Se não me falha a memória, era Picuíba. Isso, eu. GPS Man. Chupa aí, trouxa. E o time, brother? Eu torço para o maior campeão nacional da história. Palmeiras. Palmeiras! É lógico, Palmeiras é uma coisa. Mas não é o que eu acho, é o que tá escrito. Opa, toma. Ninguém perguntou o que você acha. Ah, respeito! Olha, eu não fiquei irritadinho. Não, mas eu não fiquei. Isso não é irritado. Eu falei, meu Deus do céu. Nós estamos aqui pra falar o que é. A verdade qual é. A verdade é essa, CBF diz aí. Se a verdade é, não podemos mentir. É verdade mesmo. É verdade? Tá na história, ué. Ganhamos, tá na história. O maior do Brasil é nós. E ponto final. Ninguém ganhou mais, né? Ô, meu velho, agora, rapaz, quarta-feira. Que hora que é o jogo, vovó? 10 horas da noite. 10 horas da noite. É depois da novela, pô. E o Mota tinha falado que o jogo do São Paulo da TV não é, não, Motinha. É o jogo do Palmeiras que vai passar. O Palmeiras e Flu. O Palmeiras e Flu é lá, né? O Palmeiras e Flu é lá, né? É. O Pelim falou. Não, mas o São Paulo passa na. Acho que na Sport TV não. Então, mas é TV porque fechada. Não, não é. Falaram pra mim que ia ser na TV aberta. Então, mas não é pago. O Palmeiras também vai passar na TV fechada. Era, não acerta um. Não, mas ó, um dos jogos passa na TV, outro não. Vai. O Palmeiras é fechada? Vai ser alternado. Não, não. Não, não. O Palmeiras vai passar na Globo. É o jogo da Copa do Brasil. Falaram pra mim que era ser TV aberta. Oh, não, eu acho, viu, Jô? O Pelim falou aqui. Não passa num lugar, passa no outro. Eu acho que a outra quarta, que é no estádio do Palmeiras, é que passa na TV. Pode ser. Eles, isso mesmo, eles querem mostrar o que é bonito. Ah, entendi. Então eles não poderiam mostrar o seu mamilo. Ah, o juiz. Por quê? Não. Ai, é que horrível. Olha que piada idiota. Ela tá naquela campanha pra mostrar as tetas. Ô, Jojo. E aí, meu velho, vamos ter problema contra o Flu? Então, não sei se você concorda, cara. Eu acho que o Fluminense não é um time que vai ser páreo para o Palmeiras, né? Na minha opinião, essa final aí é Palmeiras e Santos. É, então eu acho que o Palmeiras precisa priorizar a Copa do Brasil nesse momento, até porque o G4 não é garantia de Libertadores, né? Então não podemos correr o risco aí de perder mais jogadores importantes para essas finais. Não sei se você concorda comigo. Ah, eu não gosto de priorizar. Imagina se a Chapecoense ganha a Sul-Americana? Não gosto de priorizar. Vou dar. Hã? Pior que não vai ganhar. A Chapecoense já foi garfada nos dois jogos contra o Libertad. O Pascoal falou hoje que o Palmeiras está conversando com a Podi pro ano que vem. Então, mas ela tá na final? Não, pega o River Plate agora. E possivelmente vão eliminar agora. Oh, aí diz que tá tudo encaminhado do Apodi já. Esse Apodi aí, camisa de time grande, pesa nele, hein, velho. É igual o Paulo Baia. Calma. Ah, isso é um mentiroso, pô. Apodi, velho. Para com isso. E, bom, eu particularmente não gosto de time que prioriza a competição. Acho que tem que tentar ganhar tudo que tem pela frente, velho. Então, é porque o problema é o elenco, né, cara? A gente tem mais chance de título pelo brasileiro. Acho que é só o G4 mesmo. Até a terceira vaga aí, na minha opinião, acho que a gente tá do Grêmio, né? Infelizmente, aí a treta do Gabriel aí atrapalhou a nossa caminhada. É, a Gabriel, as contusões do Arouca, a saída do Robinho, acabou atrapalhando um pouco o time. Você vê que o time acabou, né, o desempenho não foi tão bom. Sim. Senão estaríamos aí junto com o Corinthians, pau, pau. Porque se você for ver o Corinthians tirando o meio-campo ali, é um time comum. Tira ali o Elias, o Jadson, pra você ver. Tira todo mundo, mas é o americano. O Palmeiras é a mesma coisa. Perdeu o meio campo, perdeu a referência, entendeu? E o Rabinho não joga quatro. Então, é problema. Mas quanto o Fluminense... Problema, né? Mas o Alione tá vindo bem. A gente passa. Problema. O Alione vem bem. Se o Alione jogar bem do jeito que tá jogando, ajuda. Então, mas parece que o Marcelo não gosta do Alione, né, cara? O Alione não, mas ele vai botar sim, eu acho, viu? Ó, deve jogar o Elvídio na esquerda, o Zeco, o Aliolho e o Amaral... E é isso, né? Então, o problema do Egídio ali é que ele tem a Avenida Egídio, né, cara? E o nosso meio campo não é confiável. Esse que é o problema. Daí ele é um excelente lateral, mas ele não marca. Você pode ver que na esquerda ali é um terror do Palmeiras, né, cara? Nesse último jogo contra o Avaí, ele foi bem. Foi muito, é verdade, viu? Foi bem. Na verdade, ele ajudou bem, tudo, né? Mas o Palmeiras passou uns perrengues lá com aquele André Tajima lá. Toda hora sozinho. André Lima. Teve uma bola lá que o menino escorregou, ele deu uma bicicleta de várzea lá. Ia empatar o jogo 2-2. Então, hora. A bicicleta de várzea é quando ele não sobe os dois pés. Foi, ele só tá fazendo golaço, porque ó, no primeiro lance do jogo também, foi um lançamento pra ele, que ele pegou de primeiro, um voleio ali que o Fernando Praz acabou espalmando. André Lima só quer marcar golaço, velho. O gol que ele fez foi bonito. Foi bonito. O gol que ele iria fazer de empate ali no 2-2, que ele puxou a bicicleta ali que o Praz defendeu novamente, também ia ser um golaço. E ó, que é caneludo, hein? Agora, eu vou te falar uma coisa, viu, Jojo e vovó. Norberto. Olha... Mas é o Wendel, vó. O Wendel. É o Wendel. A falta desse Thiago Santos pra Copa do Brasil é muito grande, viu? Esse ele tá jogando bem, o menino. É bom, viu, Sombrinha? É bom reserva aí dos meninos que chegaram. Ele marca bem o meio campo. Ele faz o bem feito. Ele ajudou. Ele foi o único cara que supriu a falta do Gabriel. O problema é que ele não joga na Copa do Brasil. Mas me parece que o Alexandre Matos é metódico no quesito contratações. Ele leva muito em conta estatísticas, né? Ou seja, não acho que é bom, acho. Não, ele vê quais são os números desse rapaz. Qual é o fundamento principal dele? Ah, é roubada de bola. Nós precisamos de um ladrão de bola. E, se eu não me engano, é isso, né? O Alexandre Matos trabalha muito nesse aspecto. Ele era o melhor desarmador da Série B quando ele veio. É, então. Eu acho que por isso, né? É, mas aí ele não. Aí vai ter que jogar o Amaral ou o Giroto. Porque. E aí, vovó? Como joga fora, pra mim tem que jogar mais pra frente, pra fazer gol. O Amaral não vingou, né? No Palmeiras. Mas nem o Giroto. O Amaral não foi bem. Assim, ele não tá ainda. compõe lá, mas não é nada. O Jojo Amaral, ele é mais zagueiro do que volante, ele é muito duro. É duro, vó? O Amaral é complicado, velho. E ele, ele foi contratado porque foi o maior cabeceador do ano passado. Esse negócio de estatística. É, porém, né? Mas ele vai bem nos escanteios, não vai não? Na minha opinião, o volante cara. Só temos o Arouca, viu? O resto é meia boca, cara. Mas o Arouca aí não é um volante. Arouca só ano que vem, viu, Norberto? Então, mas não pode depender só do Arouca. O Gabriel também só ano que vem. Então, assim, o Gabriel, ele teve uma contusão séria. Vamos ver como ele vai voltar, né? Tomara que volte tudo bem e tal, pra voltar a jogar um bom futebol. No ano que vem teremos Gabriel, Arouca, mas eu acho que o ouvinte tem razão. O Palmeiras tem que ter uns outros caras aí. Esse Thiago, legal. Deixa o cara lá. Reserva do Gabriel. Reserva tal. Mas você tem que ter no mínimo mais um ou dois. Não tem segundo volante no Zé. Por exemplo, esse André Giroto, ele é bom, mas. O Arouca. O Arouca comia a bola no Santos, era um baita jogador. Mas a sequência dele. Azedão. Ele dava umas importadas. O Arouca machucou, só volta ano que vem, Azedão. Tem o tal do Thiago Maia. Ah, já renovou com o Santos, né? Não, então. Oi. Fala pra vocês contratarem. O contratou o caminhão de jogadores, ele formulou o time e tal. Não sei se você concorda aí. Na minha opinião, a espinha dorsal do time aí é o Prazo, é o Lucas, tem o Vitor Hugo, né? Tem o Gabriel, que vai botar aí o ano que vem. Temos o Arouca, o Robinho e o Dudu. E o Zé Roberto. Pra mim, são os principais jogadores. O resto é jogadores meia boca. Não, tem o menino da base, o Jesus, o Gabriel. Então, mas tá falando de contratamento. Ah, de tipo, contratar, você tá falando? Né, cara? Eu acho que ele ainda precisa... Contratar. Mas desculpa, eu não acho o vídeo ruim, viu? O do Gabriel, cara, ele quer só fazer golaço. Acho que alguém precisa conversar com ele. Isso é coisa de... O vídeo não é Egídio? É, mas foi bom contratar dois anos seguidos. Egídio é bom jogador. É bom jogador. Ele começou bem, por uma fase ruim. Deu uma decaída, mas é bom jogador, sim. Eu também acho. Ele é um bom jogador desde que tem um meio de campo confiável. Entendeu? Porque ele não volta pra marcar. Isso que não é isso. Desde que você tenha lá o, né, como diz aí, não sei quem falou aqui, o setor de volância. A volância, eu vi ela falando da volância. O setor da volância, né? Que nem disseram aqui. Palavra rija. Mas é a volância. Por exemplo, Gabriel, o Gabriel, quando tava bem, ele cobria aquele ala lá. Por isso que o Palmeiras tinha dois alas muito bons que atacavam bem. E aí o Gabriel cobria a vaga. E a defesa não sofria. A saída de bola era melhor. Mas, Jojo, quando subia um ficava. E aí só falar uma coisinha. O Sombra quer ir pra frente com o programa, mas é uma coisinha. Boa, vó. Você tava vendo o jogo do Corinthians ontem? Todos os meninos correm e marcam o tempo inteiro. Exato. Tem que falar pro senhor Dudu que não é só ataque. Ele não marca ninguém. Ele entrou no segundo tempo contra os havaianos lá do Sul. E ele não marcava, não seguia o lateral pelos lados. Eu acho que tem que ajudar todo mundo. Vocês estão de brincadeira. Alguém tem que falar, ô Juju, vai marcar junto. Mas Juju não é Gugu. Mas ele falou. Olha que bonitinho. Ele falou que cansa. Dudu, que cansa. Cansa, então joga um tempo só. Ele falou que cansa. Um abraço, meu amigo Serginho do Brasil. Todo mundo marca. Por que que ele não pode marcar também a GP? Mão na cintura não dá. A GP. O Diego Souza, o contrato dele encerra agora no final do ano. Quem? Você acha que seria uma boa? Quem? O Diego Souza tá falando que vai voltar pro Rio de Janeiro. De novo, Diego Souza. Sempre tem um Vasco, um Flamengo, de braços abertos pro Diego Souza. Fluminense. Diego Souza. O cara só foi pra lá porque ninguém quis. Para com esse troço. Ele tem mais bunda do que futebol. Vocês estão enganados. Os caras ainda. Ninguém deveria contratar ele. Eu tava onde, o Diego Souza? Não, tinha sim. O Palmeiras foi atrás, sim. De novo? Naquela época. Ano passado ninguém queria ele? Não, senhor. Tinha sim. Pô, ele saiu dando o dedinho do Palmeiras? Não, mas ele era muito caro, por isso que o Palmeiras... O rapaz falou aí, eu não entendi. O Palmeiras contratou o Cris Xavier, cara, mas parece que ele resolveu pra substituir o Valdívia no departamento médico, meu. Dá pra entender. Mas é que tá, até então ninguém sabia, né? Se tivesse contratado, todo mundo contrataria. Ele e o Felipe Josué, né? Vou dizer, então vou dizer mais uma vez. No começo do ano, todo mundo queria Cris Xavier. E se falar que não, é mentira. Mas não faltou levar o mecânico, Domênico? Todo mundo tinha a imagem de 2008, Domênico. Então, nós estamos em 2016, quase. Falar depois que já contratou ele errado é uma coisa. Mas estavam falando que ele estava jogando bem lá. Falaram sim. Não, mas falaram sim. De ver, pô. Ué, mas peraí, quem falou? Porque ninguém acompanhava. Ninguém acompanhava o futebol. Ele estava comendo a bola lá. Agora ninguém assiste. Agora é fácil falar, gente. Mas peraí, onde passa o campeonato ucraniano? Ué, isso é pergunta. Quem vê o cara falando? O falar é relativo. Mas o nego vem e lança uma notícia. Mas, mano, quando interessa, o neguinho assiste até o futebol da China. Mas precisa ver, RG, quem joga a notícia no ar. Precisa ver a troco de quem joga e por que joga. Mas ele foi sim, ele foi pretendido por um monte de time. Pretendido por um bocado de time. Por 2008, RG. Era o Cruzeiro. 2008. O Cruzeiro quis, e quem quis contratar o Cleiton Xavier foi uma contratação do Paulo Nobre. Paulo Nobre adora o Cleiton Xavier. Foi ele. Ó, aí se ele vai pro Inter e joga, todo mundo fala, igual esse Alan Patrício aí. Jogou dois jogos no Flamengo, a Palmeira deixou embora. E Patrick, devia ter ido. É muito chato. O cara deu azar, né, velho? Não, mas quando o Paulo Nobre trouxe o Cleiton Xavier, era assim, ninguém criticou, não. Agora, também é o seguinte, é sacanagem a gente fazer isso. Tem jogador que aí não vira, dá um azar, pô, não pode... Ah, nesse caso, eu defendo o Paulo Nobre, pô, vai criticar o cara? O cara trouxe. Claro. Não, mas a culpa não foi dele, mas o jogador não correspondeu. Por enquanto, não. Wendel, palpite, Fluminense e Palmeiras. Fala amanhã, cara, quarta-feira, acho que 2-1 Palmeiras. Então tá bom, amigo, um abraço pra você, obrigado pela audiência, fique sempre aqui na Energia, tá bom? Obrigado, Deus aí, parabéns pelo programa. E o pessoal falou que o jogo da TV valeu, na valeu. Globo é o São Paulo, viu? Oi? O pessoal disse aqui, Sombra, na internet, que já viram a vinheta aí da Globo falando que vai passar o São Paulo. Ora, mas qual o jogo, afinal, que vai passar? Não, o pessoal tá falando aqui que viu na Globo que vai ser São Paulo e Santos. Ah, então o Mota tinha razão. O Landucci. Coitado do Landucci. Então volta a razão. O Landucci. Traz o menino do suéter. Volta a razão pro Mota. Pede desculpa pro Mota. Que vai passar na TV. Ah, mas não fui eu que falei? Foi sim. Não, não. Opa, foi a gravação. Foi o mano. Ah, cutucou o mano aí. Não fui eu, não. Eu falei que ia passar na arena. Aliás, eu não. A avó falou que ia passar na arena. É normal. Então traz o menino do pullover pro mano se desculpar. Bom, vamos lá. Vamos ao segundo ouvinte no momento sem parar. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página sem parar no Facebook, Dodô. Verdade. É. Alô? Ah. Alô, é? Quem fala? Da onde tá falando? Padaria Nossa Senhora do Carmo. Da onde você gostaria que fosse? Aonde tá falando? Eu queria falar com quem é o próximo campeão brasileiro. Ai, meu depende, Deus. Né, velho? Depende. Você liga pro Tite, ele tá lá no Parque São Jorge. O Tite não veio. É, o Tite não tá aqui hoje. Liga lá pra ele, fala com ele lá. Você quer Você quer 2016, 2017, 2018? Qual que é? Acho que de 2015 já tem. Vamos lá, nome completo, brother. Flávio Scarpelli de Souza. Quantos anos? Scarpelli. 34. Você é parente do Orlando? Ou do Sérgio Scarpelli? Orlando é do Figueira. Não sou. Não que eu saiba. Sérgio Scarpelli é um grande corintiano. E aí, ó, RG3.com. Ainda estão usando muito, Domênico? O que estão usando muito aí? É, os caras quando compram imóvel novo, que as mulheres gostam de botar aqueles Scarpelli na sala, sabe? Ah, sensacional, é verdade. Trapeçaria chique! É carpete, velho. E o que eu falei? Scarpelli. Ah, mas tá relacionado. O RG vive Scarpelli pelas tangentes. Ó, e só pra esclarecer aqui, com a mudança, o Brasil passa a ter 3 fusos horários. Ah, diga lá. 0 hora, as regiões sul e sudeste, mas o estado de Goiás adotam a mesma hora de Brasília durante o horário de verão, ok? Ok. Respondido? E horário de verão é legal pra caramba. A gente vai sair e vai estar claro. Detesto, não suporto. Ah, você acorda todo dia meio-dia, Rígia. Não interessa, verdade, por isso pra mesmo. Quem acorda mas às vezes acordava às 11. É, então, dava pra ver o bem-estar, eu acordo meio... Deixa o Rígia. Ô, velho, vocês que contam a hora que o cara acorda, eu acordo meio... Vocês são chatos. Amigo da Mariana Ferrão agora. Eu, Jô Soares... Quem mais? Adriana Galisteu. Dilma. Nós acorda meio-dia. Aí quando nós acorda meio-dia... Isso não é gente que faz. Nós vai olhar e já é 1 hora da tarde. Isso é gente que dorme, né? Você devia acordar mais cedo e treinar, RG. Fazer uma atividade física. Aí eu desço lá na academia, aí dou umas 3 pedaladas lá e vou. Tá bom já. 3 pedaladas? Tá bom, tá bom já. Tá sem louco. Ter pedala, RG? Sem ter pedala. Cuidado com as pedaladas aí. Pedaladas fiscais. Ah, é. Não, fica tranquilo, não acontece nada. Bom, também tem isso, né? Não, depende. Você é presidente, né? Que coisa, hein? O Alex Bourgeois, o CEO, volta amanhã. Ah, aí, tá vendo? Amanhã ele volta ao som. Então volta amanhã. Tá certo. Então vai lá. E o Motinha? Motinha... Olha, o Motinha saiu agora, eu fui lá falar com ele, ele tava falando com... Ele tava, eu juro, eu tava lá e eu falei assim... Poleco! Poleco! Falou assim? Caraca, Poleco! Meu, eu preciso da Poleco, minha carteirinha, pô. Eu fico lá, ele falou assim, eu fico você lá viu isso defendendo também? São Paulo, sabe? Tomando porrada, né? Dando a cara pra bater. Agora o homem sai, leva minha carteirinha. Poleco, Poleco. Aí eu não sei, o Leco foi... Eu flagrei a mesma história. O Leco deu uma de adjunto provisório, né? Tá vendo a eleição? Se o Leco ganhar, aí vira adjunto permanente. Mas, ô amigão, antes da gente começar a falar do Coringão aí, ó, desejar nossas forças aí. É, pra mãe do Modena, sabe o Modena? Sim. O grande cara. A mãe dele vai passar por uma cirurgia na quarta-feira aí, tomara que dê tudo certo. Modena, já vai ficar tudo bem, viu, cara? A mãe do Modena aí. Vai ficar tudo bem, já tá tudo bem, Modena. O Modena é um santo. Ah, e os nossos sentimentos aí pro Loeblin, que esse final de semana perdeu a irmã dele, que tava sofrendo muito com câncer. Nossos sentimentos aí, o Loeblin. Força, Alfredo. Nossos sentimentos. Força aí. Mas, ô, amigão. Ó, chegou o menino do pullover, pede desculpa que você errou. É, ô Matinha, o jogo já da TV acertou, que o pessoal viu, tá falando que vai ser São Paulo e Santos. Valeu. Mesmo. E tá rolando já a vinheta na Globo. Ó, o prazerzão, ó. E a carinha dele deu certo, né? Boa, parabéns! Pode junto, provisão! Você que tinha que pedir desculpa, você falou, não acerta uma. Pô, Leco! Era melhor não passar, hein? Pô, Leco! Ô, amigão! Fica lá. Mais uma vez o Corinthians foi buscar a vitória fora de casa, hein? É, não é, né? Passar no TLC. Eu tava ouvindo o jogo da semana passada. Eu achei impressionante a questão dos números. No primeiro tempo a gente chegou a trocar 260 passes, se eu não me engano, e tinha errado só 10. É difícil você ver uma regularidade assim. Se a gente conseguir manter esse nível de acerto, é difícil você falar que não vamos conseguir tanto ganhar esse ano, então. Pois é, cara, concordo contigo. O Corinthians ele tem a melhor campanha e diga-se de passagem em todos os quesitos. O Corinthians ele tem o maior número de gols marcados. Até o time que menos tomou cartão, né? Também. O Corinthians ele tem o maior número de gols marcados, o menor número de gols sofridos, tem o melhor saldo de gols, a melhor campanha dentro de casa, a melhor campanha fora de casa também. E o Galo do Portuga, que era sensacional, fantástico e retocado. O Galo continua sendo retocado. E o Galo do Portuga. O Galo é maravilhoso. O Galo é o galo mais lindo do mundo. Inclusive, o Otávio, que nosso ouvinte, falou, avisa aí a marmita de mineiro Portuga. Como é meu nome? Marmita de mineiro? Na marmita de mineiro, o que que tem? O feijão, o ovo, o torresmo e couve. Tão querendo comer seu tutu. Eu vou falar uma verdade pra vocês. Numa boa, aquele Carlos, aquele carrinho que ele reclamou, não sei o que, outra coisa. O Atlético Mineiro, quando ele quando perdeu, ele pra quem? Isso, perdeu pra o quem? Esporte. Ah, do Esporte. Mas lá. Não vai lugar nenhum, continua dizendo. Tá seguinte, 3 pontos da zona. Mas, não vai. Mas o seguinte, gente, na boa, o Atlético entrou nocauteadinho quando ele ficou sabendo que o Corinthians ganhou de 4-1. E o Vitor, com todo respeito, pra mim é o melhor goleiro do Brasil. Mas ele não pode tomar aquele gol do Michael Leite, hein? Ah, mas, tava morto, mano. Ah, para, mas não pode, mano. Gol, um goleiro, você catou no gol, Diego, um goleiro que se preza não pode tomar aquele gol. Para, não comprometeu em nada. O Diego devia ter uma estátua lá no Corinthians, hein, mano? E terá, mano. Ele vai estar no pôster de campeão. Eu e o Diego Souza. Dois caras que estão fora do elenco. É o mais corintiano de todos. Ó, dois caras que estão fora do elenco que ajudaram o Coringão nessa campanha aí, fui eu e o Diego Souza. Por que você? Por quê? Eu tenho que estar no pôster. Por quê? O cara é psicologia reversa. Também. Porque quando o mano fala que não queria o Tite, que o Wijnaldum é ruim, que o Elias não tinha voltado. Ele motivou. É porque... Peraí. Com relação ao Wagner Love, você não seja injusto. Eu fui duramente criticado por torcedores do Corinthians também, quando eu disse que o Tite deveria manter o Wagner Love e dar um crédito pro cara. Continua achando que ele perde muitos gols e que ele poderia estar melhor colocado na classificação da artilharia do campeonato se ele tivesse um pouco mais de competência nas finalizações. Ontem a partida dele foi top. Nota 10 pro Wagner Love. Mas o Wagner Love em determinados jogos ele acaba perdendo o gol que um cara que veste a camisa 9 do Corinthians não poderia perder. E quando eu vim aqui e critiquei o Wagner Love, foi benéfico pra ele. Porque eu fiz a psicologia reversa, mas é verdade. A psicologia reversa, Benjamin, consiste no ato em que você vai lá e diminui a capacidade do cara. Pra chamar ele no Brasil. E prova pra ele que ele pode dar mais mas, do que cada vez. Fez isso com o Renato Augusto, que chamou de canelinha de vidro. Mas aí é fácil, porque aí você não erra nunca. Porque quando você fala que o negócio acontece, não, você diz que não quando você erra, você diz que você fez de propósito. Pelo contrário, eu banquei o Wagner Love aqui. Eu disse que o Tite deveria preservar a escalação do cara e que deveria dar um voto de confiança. E um monte de corintianos aí tá louco, mano. Wagner Love não serve pra jogar. Você falou que a sua paciência tava acabando semana passada. A torcida do Corinthians, o RG, ela precisa ter uma paciência de quem tá adestrando um labrador. Mas é verdade, que o Wagner Love... Eu não sei porque você fala isso, porque o labrador é super inteligente. O Corinthians é um vira-lata, labrador é difícil de adestrar. Você quer... pega o que eu tenho em casa, esse sim é difícil. O labrador, ele é um cachorro muito brincalhão, gente. Qual é a raça? Difícil. Eu dei pro Mota. Não, deu não. O cachorro mais inteligente do mundo... Não, não. O cachorro mais inteligente do mundo é o Border Collie. Esse cachorro aí é o cachorro mais inteligente do mundo. Se der uma prova do Enem pra ele, é capaz dele passar. Amanhã. Mas, amigão, é verdade, macho, né? E quem passa, o Mota ou o Border Collie? Ah, o Border. Mas esse cachorro é esperto pra diabo. Você conhece esse cachorro? Naquela do arco, o Mota não passa também. Mas, amigão, nem eu nele. É aquele do filme do Jack Nicholson. Mas... Do Jack Nicholson? É aquele cachorro preto e branco. Esse é, então, é esse aí. Mano, mas ele tem de outras cores também. Numa chamada oral. Tá o Mota... Arre. Então o Bandit. Arre. O Bandit. Arre. Do Johnny Quest. O Bandit. Quem você aposta? Uma prova de agility? Não, de chamada oral. De matemática. Não, Bandit com certeza. De matemática. Ah, o cachorro é... Ah, legal. Eu aposto na Arre. Mas, ô Mota, você tem dificuldade com matemática ou não? Porra, tem dificuldade com matemática. Aqueles cachorros geral, que... Ele consegue cachorros, andar e mascar o chiclete. Mas aqueles cachorros de ontem no Fantástico, que andam de skate, que surfam, os cachorros são muito inteligentes, eu tenho um amigo meu, isso é sério, o Dan, Dan Voroblevski, é o maior instrutor de agility. Qual é o nome dele? Voroblevski. Voroblevski? Voroblevski. Voroblevski. O Dan. Os cachorros é o maior especialista em agility do Brasil. Os cachorros são quase um diabo. Sombra, naquele jogo... Por que você não coloca o seu cachorro lá? Naquele jogo... Não dá. Aquele jogo do São Paulo, que o São Paulo entrou com os cachorros, você tava aqui ou tava viajando? Tô viajando. Teve agility, foi aqui, o Dante que fez lá. É? Ô, Flavel. Não, tava aqui. É, nesse campeonato brasileiro, quem você acha que pode parar o Coringão? Ou você acha que ninguém pode? Parar, eu acho que não dá mais. Dá pra acontecer, talvez diminuir um pouco a distância. Eu ainda acho que o Atlético vai diminuir um pouco. Tá numa fase que não tá, a distância tá bem grande, mas eu ainda acho que ele vai apertar, mas não acho que tem... algum time que consiga tirar o título da gente agora, não. A diferença pro Atlético subiu pra 8 pontos, cara. E pro Grêmio, meu Deus do céu. O Grêmio não pega nunca mais o Corinthians, velho. Mas que é diferente do que você falou da outra semana, que você preferiria que perdesse pra diminuir a diferença, eu discordo completamente. Pra mim, quanto maior a diferença, melhor. Ah, eu também. Mas, amigão... Mas sabe por quê, cara? Concordo com o ouvinte. É, eu acho que o campeonato, da forma como tá chato. O Corinthians já tava indo Vasco. O Corinthians já tá dando a volta na tabela, já tá dando uma volta em cima do Vasco, não é verdade? Vai, O Corinthians já tá dando uma volta em cima do primeiro retardatário aqui. Tá. É verdade. Mas tá mesmo. Ué, o campeonato parabéns. Olha, o Portuga tá indo pro seu lado. Quantos pontos tem o Corinthians? O Corinthians tá com todos. E quanto tá o Vasco? O Vasco tá com 29. Então, se tirar metade do ganho, já é uma volta em cima. Mas, se amigão, você diminuir a metade, ainda fica muito na frente. O Portuga tá querendo virar Corinthians. Não é, cara. Pega 67 e divide por 2 e aí vê quantos pontos tem o Vasco. Mas muito simples a conta. Ô, amigão, com relação ainda ao Corinthians, cara, eu sou um cara muito humilde, eu sou um cara pés no chão. Eu acho que o nosso foco é pegar uma vaga pra Libertadores. Aqui o título ainda tem 7 rodadas aí. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais pra poder comemorar. Eu discordo desse negócio de ficar vestindo faixa de campeão. Isso aí dá zica. Você precisa se definir, velho. Eu não acho que a gente já tem que colocar a faixa de campeão e sair comemorando o título. Mas que é difícil, alguém tirar, é difícil. E eu concordo também que o objetivo no final da vida sempre é buscar a Libertadores pra pegar o terceiro mundial. Sim. Mas do jeito que anda as coisas, eu acredito no título. Não quer dizer que já ganhamos. Mas eu acredito também acho. Fielmente de que o título vai ser nosso. E o amigão, com relação ao que a RG disse aí, que eu preciso me definir, RG, eu gosto sempre de nadar contra a maré. Porque agora é muito fácil falar, o Corinthians já é campeão. Não, eu falo que o Corinthians vai ser campeão quando merece que eu diga isso. Ou seja, na 18ª rodada do campeonato. Agora, eu tô meio que no banho-maria aí, tô levando com a barriga. Mas, amigão, com relação ao próximo jogo do Corinthians, o Corinthians ele vai enfrentar o Flamengo. E possivelmente, se não pipocar, o Guerreiro vai estar em campo. Despedida do Oswaldo de Oliveira. Qual que será, talvez, a sua conduta se você estivesse no estádio aí com relação ao Guerreiro? Indiferença, você xingaria o cara ou quem sabe até aplaudir? Que absurdo, hein? Não, pera lá, o Guerreiro pode dizer. Amigão, vai, pera lá, vamos lá por partes. Você aplaudiria o Guerreiro, você o trataria com indiferença ou você o ofenderia? Eu aplaudiria ele por tudo que ele já fez pro clube, afinal de contas todo mundo é profissional. Eu não, cara. O cara tem que ver o lado dele. Eu não. Absurdo. Eu não. Tem que aplaudir mesmo, mano. Não, aplaudir não. Que ingratidão da porra. Eu não ofendo. Herói do Mundial. Eu não ofendo, não. O herói nada. O herói foi o grupo. O negócio é o seguinte, amigão. Eu penso da seguinte forma. Eu não aplaudiria porque ele tá jogando no rival. E não ofenderia também por tudo que ele fez ali naquele Mundial em 2012. É porque o Casagrande merece aplauso ali, não. Só um minuto. Não, só essa pergunta. O negócio é o seguinte. Eu trataria o Guerreiro com indiferença. Vou falar o porquê. O Guerreiro ele não fez nenhum tipo de favor ao Corinthians. Ele foi remunerado, e muito bem remunerado para poder fazer o que ele fez, tá certo? Ponto. Ele cumpriu a obrigação dele e o Corinthians cumpriu a dele. E por que o Casagrande vocês aplaudiram, sendo que o Casagrande também foi muito bem remunerado? Eu não era vivo. Não, mas então dá seu parecer. Tô falando com relação ao meu ponto de vista. O Casagrande jogou em 90 no Flamengo. Você era vivo. Você era vivo em 90. Não tava no estádio. Tá certo. Eu tô falando com relação ao meu comportamento no próximo jogo. Estarei no estádio, sim, contra o Flamengo. E o meu comportamento com relação ao Guerreiro será de indiferença. Não vou ofendê-lo, tá certo? Porque eu acho que ele foi vitorioso com a camisa do Corinthians. E durante o tempo que permaneceu ali, ele honrou. Mas também não vou aplaudi-lo aí, ficar pagando o pau aí pro jogador que saiu do Corinthians da forma como ele saiu. Olha, mano... Eu o tratarei com indiferença. Eu vou poupar a minha voz pra gritar o nome do Corinthians. Só um instante. O Marcelinho Carioca, pra quem não lembra, ele jogou no Santos saindo do Corinthians. Foi no Gugu. Mas falou um monte do Corinthians. Arregaçou o Corinthians. Verdade. E a torcida, quando ele jogava no Santos, o Marcelinho. E o Marcelinho não fez um décimo. E aí o mano hoje paga pau. O Marcelinho arregaçou o Corinthians no Gugu, velho. Jogou no Santos. Tá certo? Agora, os caras não lembram. Mas o mano tem direito à opinião dele, mas tem que ser lembrado da história. Ele fala pelos outros. Não, não, ele tem direito. Ele fala por ele, velho. Eu tenho que falar o que eu acho. Eu não grito o nome de nenhum jogador que tá vestindo a camisa de outro clube. Eu grito o nome do jogador quando ele tá vestindo a camisa do Corinthians. Marcelo jogou no Santos, pô. Qual que é o seu ponto de vista com relação ao Guerreiro? Se você estivesse no estádio domingo, você ou aplaudiria, você o trataria de maneira indiferente, ou você ou vaiaria e o ofenderia. Eu não vou vaiar, não. Mas você ou aplaudiria ou você trataria com indiferença? Ah, cara, eu não vou aplaudir, que se aplaudir lá, os caras, a gente toma um pau. Mas se não tomasse pau, você aplaudiria? Aplaudiria. Então, essa é a vontade dele, aplaudir. Eu vou dizer um negócio pra você, meu. Só de lembrar o gol que o Guerreiro fez contra o Chelsea. Pô, você tá de brincadeira. Mas foi bem remunerado pra isso também. Ah, mano, para, mano. É uma relação profissional. Isso paga um pau pro Basílio. Isso aí é. Também foi remunerado pra isso. É uma relação. O Basílio é um semideus. É uma relação. Mas foi remunerado pra isso, é uma relação. Ele recebeu pra fazer aquele gol. Você me perguntou. Peraí, só um minuto. Ele recebeu pra fazer aquele gol. Vocês estão falando o nome do São Basílio sem estar ajoelhado. O Guerreiro fez o gol mais importante que o Basílio. A relação profissional é entre o jogador e o clube. A relação do torcedor com o jogador não é profissional. De paixão, de emoção. Mas e a forma como ele saiu? Você não acha que interfere? Cara, pode falar, na minha opinião. É igual a mulher que você amava Pô, você perguntou, Gente! Só um minuto! Parece fácil, ele pergunta e ele responde. Mas você tá analisando só a parte boa? Não, você não deixa eu terminar. Como é que eu posso analisar a parte ruim? Ali foi um divórcio litigioso. Cara, pra mim, eu enxergo isso o seguinte: um cara que sair pra ganhar dinheiro. Dane-se, velho. Mercenário, você quer dizer? Não, não é mercenário, é profissional. O cara achou que lá ele tinha uma proposta pra ganhar muito dinheiro, ele foi. E por que falou que não jogaria pro clube brasileiro? Tudo bem. Quantas vezes você fala bobagem e depois você volta atrás? Não, não, nunca falo bobagem. Você tá mudando então, seu discurso, hein? Na minha opinião, Você falou, você defendia que não tinha que atacar o Guerreiro e agora você já tá mudando. Muito bem. O Guerreiro, eu tenho na minha memória o gol que esse cara fez. Pra mim, no Corinthians, ele jogou uma barbaridade. Nunca pisou na bola com o Corinthians. Fez dois gols, por sinal. Fez o primeiro do primeiro jogo. Fez o segundo. Honrou a camisa do Corinthians. Nunca deu uma vírgula de problema. Amigo, ele quis sair pra ganhar dinheiro? Ótimo, é um direito dele. Eu não vou xingar o Guerreiro, de jeito nenhum. Mas eu também não vou xingar. É por isso que eu falei que eu vou tratá-lo com indiferença. Se fosse o Roger, que tivesse vindo jogar... O Roger Flores tivesse vindo jogar domingo... Eu ia xingar. Flávio. Oi. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Obrigado, deixa eu só mandar um abraço pra galera que o zap aqui tá bombando. Aqui. Manda pra galera. Tem uma lista pequena aqui, eu já tem só uns 60. Ah, escolhe não, escolhe os três mais amigos aí, vai. Não, vou dar um abraço pro meu pai, o Wilson, meu irmão Marcelo Scarpelli, o Jair Scarpelli, pra minha mãe, um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra vocês. E mandar um amo ela pra nega, minha esposa, Bianca. Boa, nega. É hoje, né? Aí vai. Então tá bom. Falou, cara. Um abraço, boa noite. Evidente. Não adianta mandar pra 160 amigos. As pessoas, elas têm as suas preferências. Não adianta dizer, eu tenho 200 amigos. Mentira, não tem nada. Quem tem muito amigo, no fundo, não tem nenhum. Amigos são poucos, já é verdade. Tá parecendo político, discurso de político. Parece Portuga que tem vários times, né? Terceiro ouvinte. Não, mas esse aí ele tem mesmo. Terceiro ouvinte, três ouvintes na sequência. Momento sem parar. Viajou, quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial. É. Alô. Alô. Me fala. Guilherme. Olá, Guilherme, tudo bem? Beleza. Guilherme, do que é o nome completo? Guilherme de Castro Cibuta. Cibuta, e quantos anos você tem? Isso. 25, Dudu. 2.5, RG. Cibuta. se... depende de onde devagar, você puta, né, Domênico? Se puta, entendeu? Se puta lá, velho. Aí devagar, né, gente? Sensacional. Vai devagar, você vai de se puta, velho. Vai direto assim, Domênico. Ô, velho, e qual que é o bairro? É Bela Vista, mas não é São Paulo. Vamos ver se o Benji já tá aí. Opa! Amigo! Agora complicou, hein? Pega o Rodoanel, né? Só um minuto. É, o cotovelo, Rodoanel. Só um minuto é Bandeirante. Good Vision. Good Vision. Tem um monte. Vou te falar, tem Bela Vista em Guarulhos, tem Bela Vista em Osasco e tem Bela Vista em Santo André. E são os três que eu conheço. Fora Bela Vista aqui, terra da Vai Vai. Ele falou que não é. Não, é Osasco mesmo. Boa, Benjinha. Chupa aí, trouxa. Ele, pra você. É o GPS. Segue o jogo. Segue o jogo, sem falatório. Assim pra mim, você falou pra mim. Você desdenhou? Não, desdenhei. Ele falou que não era em Bela Vista aqui, ô trouxa. Ouve, veneiro. Eu falei. Você ouviu? Então você não deveria nem falar, ô trouxa. Eu falei assim, Domênico nervoso. Pera só um minuto. Ah, o ouvinte falou assim, é Bela Vista, mas não é de São Paulo. Você não ouviu, ô trouxa? O que eu falei? No final você falou o quê? Eu falei, tem em Bela Vista e Guarulhos, então, em Osasco. Além de São Paulo. Se não for essa que tá aqui. Ele falou que não era, porra. Então, mas eu acertei, trouxa. Idiota. Acertou, verdade. Ah, quanto carinho. Falei, Osasco, Guarulhos, Santo André. Se não, bate sem acerta porra nenhuma. Okay. Quanto carinho. Bota no banheiro. Todo mundo vendo aí, ó. Tá todo mundo vendo. Quanto carinho. Qual que é o time? É, o futuro campeão brasileiro aí. Chupa aí, Domênico. É, nós é Corinthians, entendeu? De novo, Domênico. Nós é Corinthians, é nós, chupa, é isso aí, entendeu? Ô, Guilherme. Oi. E o ano que vem, hein? Portuga torcendo pro Corinthians. Me leve aí, Itaquera! Me leve aí, Itaquera! Eu vou comprar o carnê. Ô, Sombra, eu vou comprar o carnê pra ele em todos os jogos. Eu vou comprar o carnê pra ele em todos os jogos. O Sombra acertou o passe no Portuga. Olha o que eu aprendi ontem. Tá tudo acertado. Olha o que eu aprendi. Eu vou comprar o fiel torcedor pra ele. Posso mostrar? Fala aí, São Basílio. Posso mostrar o que eu aprendi? Ó, Roginha. Vamos comprar o Zé, o torcedor pra ele. O Zé falou que vai alugar uma van bem grande. Pra ele. O Portuga vai dirigir todos os jogos pra Itaquera. Vou comprar o fiel torcedor pra ele. Todos os jogos. Vai, Portuga, é isso aí. Vai, Corinthians. Rebaixado, pelo amor de Deus, não fala isso. Ô, velho, esse final de semana o Boca perdeu, a Portuguesa perdeu, o Galo perdeu. Olha, tudo perdeu, velho. Pelo amor de Deus, que zica, velho. Mas eu vou falar, eu tava torcendo pra Portuguesa, ô Portuguesa. Tá. Você foi no jogo? Todo mundo torceu. Sabe quem tava ali comigo lá no camarão? Roberto Leal, gente boa pra caramba. Meu avô é português, nasceu em Portugal, tava torcendo por ele. Mas tá difícil em Portugal. Mas vou repetir o que disse. Vou repetir o que disse com o mesmo bro. Português é um clube fora de série. Não importa a série que ele esteja, eu vou gostar da Portuguesa sempre. Quem conhece a Portuguesa, o clube, lá as pessoas. Pô, eu devo tudo da minha vida pra Portuguesa Esportes. Então, aonde a Portuguesa estiver, eu tô junto. Gosto muito da Portuguesa. Mas eu acho que todos os paulistas torcem um pouco pra Portuguesa. Eu larguei os dirigentes que venderam o clube. Não, e a gente sabe que eu lembro. Você sabe o que eu tô falando? Tanto que eu mudei, tanto. Você falou, larguei da Portuguesa, mano, larguei de mão. Mas quando aconteceu aquela confusão. Mano, você largaria também. Eu não. É um cara honesto, quando você vê sujeira na tua frente, tanto que ninguém falou nunca mais disso daí. Falam escândalo, descobriram o Aidar agora. O Aidar, perto do que aconteceu lá, é café pequeno. Vou falar um negócio pra você, é café pequeno. O outro quase caiu aqui, mas é verdade. Hoje é o seguinte, o clube, a entidade, cara, ela tem que ser respeitada. E a Portuguesa é um clube que as pessoas gostam. E eu amo a Portuguesa, de paixão. Amo muito, cara. Ô, amigão. Fala aí. É, por diversas vezes aqui no programa, eu fui taxado de fanfarrão quando eu disse que a camisa do Corinthians, ela potencializa o futebol de qualquer pereba. Não que esses jogadores que eu vou citar agora são perebas, não são. Mas, por exemplo, o Cássio. Onde foi o auge da carreira do Cássio? No Corinthians. Do Gil. Onde foi o auge da carreira do Gil? No Cruzeiro e no Corinthians. Quem era Gil? Foi campeão, sim. Ganhou o quê? Ganhou o quê? Cruzeiro, o brasileiro Cruzeiro, primeiro não tava, não tava? Tava sim. Ó, amigão, o auge da carreira do Elias foi aonde? No Corinthians. O auge da carreira do Jadson foi aonde? Corinthians, ele mesmo falou. O auge da carreira do Renato Augusto foi aonde? Também no Corinthians, tá na seleção, pô. O auge da carreira do Guerreiro foi aonde? No Corinthians. É isso que eu falo, cara. O Corinthians, as pessoas podem achar que não, mas a camisa é mística. Para, mano. A camisa é mística, do Domenico. Camisa mística. Ô, mano, quanto ao Guerreiro aí, de vaiar ou não, o Guerreiro, acho que tem que tratar com indiferença também. Igual ele trouxe a torcida do Corinthians quando ele foi embora também. É o que eu acho. Gente, eu não me sentiria à vontade de xingar o Guerreiro por tudo que ele fez, cara. Mas eu acho que também aplaudir já é demais. Informação. Ô, mano, o Guerreiro não foi nem falar com o Tite, mano. Na despedida dele. Não se despediu de ninguém. Não se despediu de ninguém. Ficou chateado. Chateado ganhando 40 milhões. O Pato também não se despediu. Também, é outro que não merece voltar. O Pato não faz falta. É outro que não merece voltar. Olha, o Gil, pelo Cruzeiro, ele ganhou o Campeonato Mineiro. Só, só ele foi embora no ano do Brasileiro, né? Só o Campeonato Mineiro. Mas já apareceu lá. É, mesmo que o Corinthians fosse vice-campeão brasileiro, é mais importante hoje, na carreira do Gil, um vice-campeonato brasileiro do que um Campeonato Mineiro. Lógico que é. O Gil, mesmo sendo um vice-campeão brasileiro, foi convocado para a seleção. Naquela época ele tinha sido convocado para a seleção, na época que ele atuava no Cruzeiro, eu não me recordo. Não, também não tem informação. Amigão, e olha que coincidência, no ano que o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, o treinador era o Tite não foi mandado embora, ficou. O Corinthians foi campeão brasileiro. Esse ano o Corinthians foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, com o mesmo Tite, e o Corinthians será o campeão brasileiro desse ano de novo. Calma, se Deus calma. Quiser. Mas o Tite é um semideus, ô Benja. Tite tem que mandar fazer uma estátua dele lá no Parque São João. O merecimento do profissional. E fazer um contrato de 10 anos com ele aí, meu. É, o Tite, eu acho que... É, isso é verdade, Domênico. Ele deveria ser canonizado, cara. Eu acho que tá cada vez... Espero que não. Mas tá... Como diz o mano, se colocar o Tite na faixa de gado lá, ele deixa tudo tranquilo, mano. É verdade. Ah, então leva o Tite pra lá. O Tite é um cara que transparece uma paz, Benjamin. Que se ele ficasse 15 dias na faixa de Gaza, ele acabaria com o conflito. Faixa de Gaza é guerra de pum, velho. Vocês estão de brincadeira comigo. Deixa eu falar agora. Faixa de Gaza. Está ficando cada vez mais forte a pressão pro Tite e pra seleção. Nem da outra vez a pressão tava tão grande. Vocês vão ver. Não, isso você não tem a dúvida. Pode ir sem o Corinthians ser ressarcido. Isso você não tem a dúvida. Pode ser que ele vá sim. Agora tem um detalhe ruim pra ele. Pra seleção. Não, mas você não, tem uma pressão enorme. Porque o Tite, nessa volta ao Corinthians, por incrível que pareça, Dodô, ele está muito melhor do que a outra passagem que ele foi campeão do mundo. Muito melhor. Sim, campeão do mundo da Libertadores, não. Nível, o Tite pegou o time esses do jogadores Corinthians. Ele conseguiu remontar um time no meio de um campeonato. É. Foi eliminado 3 vezes no primeiro semestre. Perdeu 3 jogadores dos mais importantes do time. Remontou o time. Você não via o Tite dar uma entrevista. Ele foi bem mesmo. Com esse time não tem uma bem. Entrevista do Tite lá naquela época, lá falando assim: puxa. Então. Perdi o Guerreiro, perdi o Sheik, perdi o Fábio Trocou Santos. Trocou pneu com o carro andando. Com o carro andando e é o time mais regular com todos esses números que o Mano falou. Agora, então, esse negócio de, tem que ficar 10 anos. Eu até entendo que deveria. Porém, depois de uma derrota, eu começar a perder, não vamos nos esquecer aí. Brasil, pô. E a maioria, não estou dizendo que são todos, a maioria dos torcedores. Você lembra quando o Tite tinha acabado de ganhar o campeonato? Sim. Do Libertadores e tal. O Tite foi embora chorando. A amarela Tite lá, que era. Empatite, que empatava toda respeito. E aí os negros já não queriam mais, achavam que tinha acabado o ciclo. Nesse próprio campeonato brasileiro também. Não precisa ir muito longe. É assim mesmo. Tem jeito. Agora, vou dizer um negócio pra você. Se o Corinthians entrar. Se o Corinthians entrar contra o Flamengo e jogar o jogo que fez esse último, mas você não tem a dúvida, é a despedida do Oswaldo de Oliveira, que vai tomar um saco. Vai tomar, o Flamengo toma um saco. Vai tomar um monte. Ô, amigão. Oi. Com relação, você imaginava o Corinthians enfiar um saco na trás do planeta? Falando sério. Não, ninguém imaginava. Um saco? Não, um saco não. Mas vencer tudo bem, mas ninguém achava. Não, daquela forma. Placar não. Poderia ganhar. Virou 3-0 no primeiro tempo. Virou 3-0. Ó, amigão, com relação ainda ao Tite, aí a possível ida, talvez, dele para a seleção brasileira. E não imaginava, não imaginava que o Atlético perdesse 4 também. É, eu acho que o Tite ele vai estar fazendo uma grande bobagem. Por mais que ele tenha ambição aí de dirigir um dia a seleção brasileira, até pode ser que de fato ele mereça mesmo, por tudo que ele fez, eu acho que ele tem que ir atrás do sonho dele, mas eu acho que não é o momento exato para que você possa assumir essa pista, RG. Eu concordo. A seleção brasileira hoje vive um momento de entre safra, é o Brasil e mais 10, a seleção brasileira tem um monte de jogador bunda mole vestindo a camisa, é roubado, RG. Tem que ter... O técnico que assumir a seleção brasileira hoje vai assumir durante o período das eliminatórias, mas eu duvido que tenha a continuidade do trabalho até a próxima Copa do Mundo. Em cima do que você está falando, você esqueceu de mais um detalhe que é muito importante. Ainda tem que colocar lá jogadores que estão no contrato. E que todo mundo sabe disso. Então é difícil, Guilherme, um abraço pra você, cara. Obrigado pela participação aqui no Momento Sem Parar, tá bom? Valeu, Sandro, um abraço. Queria falar que sou fã de vocês, todos os dias. É, parabéns pelo trabalho aí, valeu. Valeu, cara, muito obrigado. Esse foi o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o sem parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixa hoje mesmo, baixa o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos, postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vai lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem parar em todo lugar. Estádio 97, também no oferecimento do consórcio Honda. Olha só, amigo, eu tenho uma grande novidade para você, para vocês. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos, olha aí. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção Chegou a Sua Vez. Para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E para você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances. Com o consórcio Honda é muito fácil e muito barato comprar sua moto. E o melhor de tudo, amigão, você não paga juros. Escuta só. PCX a partir de R$ 203 mensais, NXR 160 Bros ESD a partir de R$ 199 mensais. Então não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção Chegou a Sua Vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Então vá agora mesmo, se não der tempo hoje, vai amanhã de manhã lá na Japão do Alphaville. Fala com a gerente, com a Beth, ou você pode ligar 4196-5040. Fala pra Beth que você ouviu o Benji aqui no Estado 97, que ela vai ter um maior esquemão bacana pra você. Você vai encontrar a melhor alternativa para realizar o seu sonho de ter uma moto Honda. Manda um abraço especial pro Fábio Tadoni, grande corintiano, que tá com sorriso de orelha a orelha, e pro Danilo Pisani, também outro grande corintiano, os dois. Por até o Paraná, ontem veio o jogo do Corinthians, que loucura. Consórcio é Honda, Zombinha! É, o estádio também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha que promoção legal, essa aqui é pra você, São Paulino, é o leilão do estádio 97. Tá bom? A gente já tinha falado a semana passada que nós iríamos dar o start nesse leilão. Então tá valendo aí o leilão beneficente pra promoção Eu Vou Jogar no Muruntri. E essa semana tá valendo uma vaga pra goleiro no time do Miller, no jogo que vai ter o Miller, o Aloysio Chulapa jogando. Que resposta, hein, meu? É, rapaz. Os lances do leilão são em quilos de alimentos não perecíveis. Boa. Então vai lá no nosso site 97fm.com.br e dê o seu lance em quilos de alimentos não perecíveis, tá? Esse leilão, o primeiro leilão, vai até o dia 23, sexta-feira, às 7h30 da noite. Então, às 7h30, a gente bate o martelo e aquele que tiver dado o maior lance será no goleiro e vai jogar no estádio do Morumbi no fim do ano, podendo e vai atuar nesse jogo. Aí eu já não sei se ele vai jogar no time do Miller ou no time do Aloysio Chulapa. Sensacional. Não é legal? Não é bacana? Sensacional. E não para por aí, viu? Ainda teremos mais três leilões na semana seguinte, valendo vagas para as outras posições aí. No gramado, vestiário, exatamente, exatamente. Sua chancha. E eu vou jogar nesse time aí também. Vai? Vou jogar no time. Vai ser goleiro também? Vai baixinho. Vai goleiro também? Não, se eu tô fazendo leilão de goleiro... Não, mas você pode jogar no adversário. É que você foi um grande goleiro de futsal. É que você gostava de ser goleiro, né? Você é goleiro, pô. Vai de 10, vai de 10. Bate um bolão. Vai de 10. É, bate. Eu já escolhi minha posição, vou de lateral direito. É, fica ali, não sobe, Sombra. Fica guardando tua posição. Não avança. Ele adora enfiar a bola. É. Não, lateral, né? Não. Cruza bem. Olha, cruza bem, Amanda. Assim, então, olha, acessa aí, 97fm.com.br /... Muruntri. Consulte o regulamento e dê o seu lance, tá bom? Os produtos arrecadados vão ser doados a instituições beneficentes credenciados pela Energia 97. Queria agradecer o pessoal da Passaporte FC. Obrigado. O Rogério, né? Gente boa, gente demais. Fina, pessoal legal. Gente boa. Também a Carole Transportes, que vai armazenar todos os alimentos que forem doados, tá bom? Muito bacana. Então, dê o seu lance nesse leilão beneficente do Estádio 97 para você tentar ganhar essa legal vaga pra caramba, aí. Nesse caso, a vaga de goleiro, tá bom? E vai ganhar também o direito de fazer um tour pelo Murumbi, viu, Mota? Sim. Ela também vai fazer o Murumbi Tour. Legal. Muito bacana. Vai ser legal demais. E falar nisso, quarta-feira, quem estará fazendo o Estádio 97? Quem? Careca. Quem? Careca. Ai, que gostoso. Careca fazendo Estádio 97. Você gostou? Gostou, Aguinaldo? Ah, adoro. Você gostou do Careca? A da Domênica é melhor. Ah, é? Não, Careca. Mas você tá o Careca mãe... e tá o Domênico. De cima ou de baixo? Domênico não. Domênico não importa nesse negócio aí. Eu pensei que a Careca é do Domênico. Não. Olha, com certeza o Domênico. Tira disso aí. A Domênica é muito mais gostosa. Ô, Aguinaldinho, se tivesse o... Aguinaldinho. Oi, menina. Tivesse o... Oi. Menino. Fala. Tivesse o Domênico... Menina de novo. Menino. Vai. Tivesse o Domênico e o Careca num penhasco, você salvava quem? Ah, a Careca da Domênica. A Careca laranja, né, menina? Careca laranja? Ah, tá toda laranja hoje. Vou te dar uma moqueta que você não tem violência. Aguinaldinho, você comeria essa cenoura aí? É, deixaria só o bagaço. Só o bagaço da laranja. Só o talo. Olha, vou lamber seu óculos todo, seu gostoso. Vem aqui, você vê. Dá um selinho. Nossa, você falou isso, me lembrou do sexy hot que eu vi, de uma cena do óculos, né? Assistindo filme de... Formen? Não, sexy hot. Ah, você acabou de falar? Sexy hot. Olha, tem um filme ótimo que chama Pizzaria do Prazer. São três homens que estão jogando videogame em casa. Tá assistindo você? É verdade. Tá assistindo aí você? Aí eles pedem... Peraí, tá assistindo agora? Eu gosto, senhora? Você não gosta. Não. Senhor, olha, gaguejou. O senhor que eu tô falando. Pessoa física, tá, não? Pessoa física. Ó. Não é a Júlia, a física. Ô, gostosa. Aí, é o teu pai. Vai pro inferno você. Eles estão jogando videogame. Ah, isso é violência. Aí cada gol vale um toma. Isso, cazzo do vamos, teu pai. Cada gol vale um anel. Vale um toma. A Domênica perdeu de 10 a 1. Não. Tua mãe, aquela. Estádio 97 também tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, a BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Impermeabilizantes recubre plástico. Máxima proteção para toda a sua casa. O que você queria falar, Motinha? O Breno talvez não vá mesmo jogar contra o Santos, viu? Sei. É, não se recuperou totalmente. O que aconteceu, Breno? Ele tava machucado, né? Que zique, hein? Ele voltou, mas não voltou e tal. O Breno tá fogo, hein? É, então. É, mas aí parece que vai ser vetado pra partida mesmo. E, chefinho, e ontem teve até a declaração, né, após jogo, do Luiz Fabiano falando que realmente não ficará ano que vem, né? Perguntaram pra ele, ele falou assim, olha, tem nem que falar, né? Vou cumprir meus 2 meses de extra e vou embora. Não fico mais mesmo no São Paulo. Ah, né? Mas isso aí pra mim não precisava nem falar. É. Isso é pra ele mim só é tão confirmou, óbvio. Né, que veio da... agora veio da voz dele, né? Isso é tão óbvio que ele não fica, né? É, tava claro isso, é outra, né? Coisa, gente. Luiz Fabiano... Já era, né? O Luiz Fabiano é bom jogador, mas ele já não produz mais. Ele só não produz mais. Eu sei que a gente corre o risco também do ano que vem, talvez, de não ter nem alguém... A altura do que ele tá fazendo. Mas o Luiz Fabiano é um cara caro. É físico, que não produz, né? Mais nada. Ele fisicamente não rende. Só vai ter o Kardec. O São Paulo tinha que pegar no que vem e ir lá pegar o time, pegar a molecada. O São Paulo não tem mais... Vai ter o Kardec, o João Paulo. Kardec é baita jogador. Não, o único desses mais tarimbados que vai ficar é o Kardec, porque chegou agora. O Ganso vai embora, o Pato vai embora, o Luiz Fabiano vai embora. O Ganso, você acha que vai embora? Só se não aparecer a proposta. Porque também que também tá nessas de vai embora faz tempo. Ah, mas o Ganso não quer ficar, gente. É, depois que ele deu aquela declaração... Pô, o Ganso não quer ficar. O Luiz Fabiano deve ir pra China. O Ganso vai pra Portugal. Falaram que o México voltou. São Paulo tem que pegar a molecada. Não tem dinheiro. Não tem patrocínio na camisa. Pô, investe tantos milhões lá em Cotia, um outro time, porra. Vai que nem fez o Santos em 2002. Ah, não tem Robinho e Diego. Sei lá, mas alguma coisa boa deve ter. Não sabe. Não é possível que tantos anos gastando milhões lá não dá pra montar um time? É, vai saber, né? Porque agora não pode ter medo, né? Essa história de falar, o cara fala, vamos queimar o moleque e tal. Quantos moleques foram embora aí? É que tem que explicar, né, Benjamin? Por que o São Paulo não consegue, porra, tirar quatro, cinco jogadores que o Sobaleu, lá que foi o Itaú, se eu não me engano, falou que o São Paulo é uma bomba relógio. É. Não é? Foi. Não, não tem jogador pra vender, porque o Pato vai embora, não é que o São Paulo vende. São Paulo ganha um real. É. E talvez não possa contratar ninguém. O Ganso, se vender, ganha. Depende pra onde, né? Porque tem aquele rolo lá com os Estados Unidos lá. O Luiz Fabiano vai embora de graça. Rogério Ceni parou, o São Paulo não vai acordar o dinheiro. Também um abraço. Não tem jogador pra vender. Não tem patrocínio na camisa. Tem uma dívida monstro. Pra vender, tem. Tem sim. Você tem sempre o Rodrigo Caio, que é destaque. O Lucão, que é zagueiro do... Esses dois... O João Caio, Paulo. O Rodrigo Caio, depois daquela da Espanha, pra fazer uma bela venda depois. O Lucão é zagueiro do Sub-20. Pode ser. Esse aí também é titular. Ah, mas você vai vender... E tem cartaz bom na Europa. Ah, mas o Lucão é moleque. Os moleques você tem que segurar um pouco agora, aí vende os caras agora. Mas pode virar grana, né? Aí que tá a questão da grana. Mas é a questão da grana. Mas aí é a questão que então, pode ter pudor de colocar a molecada. Mas não consegue arrumar nem o patrocínio na camisa. Quanto tempo o São Paulo não tem o patrocínio? Ah, mas por quê, né? Mas é o que o pessoal tava falando. Mas a questão é por quê. Mas é o que não tem patrocínio na camisa. Meu Deus. É o que o pessoal tava falando. A comissão é grande também? É, Benjamin. A comissão era grande? Falaram e tudo. Tem isso também? Meu Deus. Você não viu a matéria? Mas é que o pessoal... De patrocínio? É. Essa é nova pra mim. Falaram que teve pedido, assim. Então, e o questionamento lá é esse. Entendeu? É. Então, a questão é o seguinte, RG. Tem que pôr a molecada sem pudor, sem ter medo de pressão da torcida, sabe? Então... Que vai... A realidade é essa, gente. Não temos dinheiro, não podemos contratar, porque, de repente, o São Paulo pode até ser punido, né? Então, por dois anos. O questionamento é esse. Estão vendendo a molecada e aí? E não cobre a dívida? Quer dizer, alguma coisa está errada. Não está fechando essa conta aí. Alguma coisa está errada aí desde a era do Juvenal. Não está fechando. Lucas. Não está fechando essa conta. Vamos retroceder a 2008. É, vendemos Lucas, Casemiro, vendemos... Uma grana, hein? O Lucas foi uma bala. Gente, ninguém vendeu mais que o São Paulo. Ninguém. São Paulo vende pra ninguém. Caramba. Muito mal administrado. E você, tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Esse é o Estádio 97. O pessoal tá pedindo, quer ouvir o Carsudo cantando de novo. Canta, Cláudio Carsudo. Pro Mano Genaro, pra Mina Maria Aparecida e pra todos os truta do gamão. Eu vou de andador sem pudor, a rua é nóis. Sou o Cláudio, Carsudão. Eu tô fazendo rima nesse mundo, meu irmão. Eu vou na fila, preferencial. Se não concorda, pega no meu. Não tenho medo e vou pra cima. Chego com pressão e sapeco as mina. Na micareta, visto abadá. Pego a primeira mina que passar. Se bem que hoje em dia ando apaixonado. É uma gatinha, uma mina de bom grado. Já peguei a Anissete, a Rosi e a Hebe. Hoje é minha mina, é a Rehab. E deixo um beijo pro meu filhão. Eu tô falando dele, do beijão. Cuido com carinho e atenção. Enquanto ele grita, amigo. Família unida, sempre alegre. Pra fechar o rap, bitoquinha na Rehab. Devolve a dentadura aí. É o rap do Cláudio Carsudo. Olha o beijo aqui. Queria agradecer a todos que comentaram aqui no meu Orkut, que gostaram demais. Eu dei. Mas eu o melhor aqui, é o Mano Genaro. É o Mano Genaro, Maria Aparecida, Mano... Prígio. Comentário no Orkut. Mano Luíde, né? Exato, esqueci de falar dos que jogam dama na Praça Central de Jundiaí, só irmão. E só vocês continuam no Orkut, é isso? É. Exato. Só nós, a como todos é que jogam tranca também em Santo Isabel. É nós, RG. É, construindo com valor. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira, Narigudo. É! isso aí, amigo. Você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, não, sua moto, seu caminhão? Que cachorro que aguenta isso? É, tá bom. Acesse. Que cachorro acesse, é louco, velho. Acesse. Por quê? Pior que eu tenho um em casa. O Ingle era louco. Esse também é. O Ingle era. Não, o Ingle comia papel higiênico e ia pra banheiro com vocês. Não, era louco. Que cachorro que aguenta isso aí, velho. O Ingle era um santo, velho. Ah, perto desse aí. Eu vou dizer um negócio pra você. Ele era mal influenciado. Nunca, infelizmente, nunca mais na vida eu vou ter um cachorro que nem o Ingle. Me dói dizer isso. Você deixou ele triste, ô. Não, eu fico triste. Mas nenhum cachorro é igual ao outro, todos são legais. É que esse que eu tenho é um misto de Chuck, um cachorro, não sei mais o que, velho. Põe ele na escola, deixa eu ver. Ele tá na GV. Ele urina no seu travesseiro. Ele tá fazendo MBA na GV, ô. Ele urina no seu travesseiro. Pô, ele urina. Ele urinou no seu travesseiro. Ah, esse cachorro, velho, ele é temperamental. Ele acorda com o Benjamin, é meio Jackass o cachorro. Não, não é comigo. Mas quem é mais temperamental e rancoroso? O seu cachorro ou o Domênico? Ah, o Domênico 500 vezes. É? Isso. Você acha que o Domênico faz xixi no próprio travesseiro? Isso. A diferença é que esse meu cachorro ainda dá pra destrar. Isso aí. Essa hora não dá mais. Eu perguntei se você acha. Você falou de coração também? Eu não falei que você faz. Não, mas você perguntou, se ele acha. Você falou de coração? Tem uma caixinha de areia, Domênico? Tem uma caixinha de areia? Na cara. Olha só, amigo, pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão, acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BB Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo, encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, ó, conte com as condições especiais da BB, é só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BB você sempre pode mais. BB, bom negócio pra vocês, zombinha! E hoje a Liga Sul Minas Rio rachou com a CBF, tiveram uma reunião, não terminou em paz a reunião. Não ter apoio da CBF. Não tem apoio da CBF, tá, mas, cara, né? Mas o Calil disse que vai ter a Liga do mesmo jeito, vão jogar, não estão nem aí. Vamos fazer o campeonato e dane-se a CBF. É. O que vocês acham? Que ele vai mesmo? Não é bem assim. Vai bancar? Hã? Vai não bancar, é bem assim. Diz que vão fazer sim o um jogo, sim. É. Com aval ou não da CBF, vão D-U, fazer. D-U-V-I-D-O. É, não é bem assim. É, acho que na hora que apertar, olha, se vocês fizerem isso... Eu posso dar o palpite? Não. Eu só acredito... Vendo! E a porta de esperança do Palmeiras? Vamos fazer. É, vamos aguardar, aguardei. Então tá bom. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br? Segundo os dados da produção, Guilherme Cibuta. Beleza, Fit, o parceiro do seu evento. Todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea Estádio 97. Telefone 3031-2288. Um grande abraço aí pro Jeová, fazendo aniversário, Jeová, do Sem Parar, 32 anos, uma criança. Valeu, Jeová! Que tá reticente, hein? Tá reticente, eu nunca vi ele tão preocupado com o Santos. Ele fala assim, acho que dessa vez cai o tabu. Vamos ver. Como assim? É, ele acha que quem São tá Paulo deve passar. Quem tá reticente? Você tá louco? Jeová acha. Você tá louco? Jeová não bebe, ó, para. Tá reticente, é por isso mesmo, tá reticente. Estádio volta amanhã às 5h30. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Também no oferecimento de Consórcio Honda. Promoção chegou a sua vez. Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tchau, gente, até amanhã às 5h30 aqui na Energia, valeu! Toda sexta no Club Trone, 10 da noite. Fantastic. Pires Cuio, com Soundcheck Radio. Energia. Você tem vontade de se tornar um DJ? Se inspira nos grandes nomes da EDM? Vem aí a promoção Energia no Controle. A Energia 97 e a Hércules vão dar pra você uma controladora e um fone de ouvido profissionais. Pra concorrer, descubra corretamente os nomes de todos os DJs que estão nessa vinheta. Afrojack, Ronaldinho, Mandrake, Skrillex, Galantis.

Night Sessions. Close. Sessions.